tira a camisinha pro pum. Isso aí eu não tenho dúvida. Que isso? O cara, você acha, Marcão? Peraí. Quem é o mano? Não de mais nada. E ontem ele falou um montão de absurdo. Eu ouvi. Ô, mano, meu nome, meu nome não é osso pra andar na boca de cachorro, hein? Ai. Então, vamos lá. O senhor é o maior covarde que tem nessa rádio. Porque quando o Romero estoura com o jogo, você geralmente foge. Estoura com o jogo, ele estourou a virilha. Foi o máximo do campeonato polonês, enfim. Mas, enfim, eu, Domênico Gatto, não sou conhecido aqui pelo xixi cruzado. Outro integrante. Essa piada já não vai, mas agora estamos na pomada. Vai. É, na pomada, mano. Pô, que porra é essa aí de pomada? Ô, mano, você tá sabendo da pomada, né? Eternamente. Não tá? Pomada. Ah, que ele fez uma tatuagem aí. É. E aí pediu pro seu Bento massagear. Pô, que isso, passar creminho. Esse é o famoso Alexandre Oliveira. Ó, olha aí. Só que pedi pra ele passar uma pomada pra cicatrizar, ele passou com a Y, mas eu não sei se de repente que a nova estratégia. Mas, ó, posso falar? Que tatu feia. Não fala assim. O Vieira queima, mano. Pelo amor de Deus. Você já viram um programa que tem na TV a cabo, que vão dois amigos, e um pra zoar o outro, faz uma encomenda pra um tatuador, uma tatuagem nas costas dos outros, na perna do outro, etc e tal. Mas a pessoa que recebe a tatuagem não sabe qual é a tatuagem que vai receber. Nossa. Aí eu falei, meu, e cada coisa que os caras tatuam no amigo... Aí você fala, mas como assim? Tem gente que se propõe a isso. É, se bem que a gente tem um amigo nosso aqui, que eu não vou falar o nome, Jimmy. Ah. Ele parece... É o locutor aqui da rádio. É, estava aqui agora antes. Ai. Ele parece um cheque devolvido, tá todo carimbado, né? Ah, esse devolvido tá. Muitas vezes. Agora, eu tenho que admitir, eu preciso pedir licença, Sombra, para você, para os ouvintes maravilhosos, para pedir desculpa para o seu Maurício Borges. Tá indo embora já de novo? Não, senhor. Porque eu tenho que admitir que o Romero arrebentou mesmo no último jogo, viu? Ah, é? Arrebentou, o último ele não jogou. Arrebentou a virilha. Foi uma contusão. O senhor deveria colocar a mão na consciência, porque já que o senhor foi atleta e hoje é atleta barra treinador, o senhor sabe o quanto dói na vida de um craque se lesionar. Um craque. Então o senhor deveria rever o seu conceito, seu Alexandre Oliveira. Cada vez que eu vejo o Paraguai jogar bola, eu me convenço. De? Ele é mais grosso do que papel higiênico de rodoviária. Nossa senhora. Você pode falar o que você quiser, Alexandre. Você pode falar o que você quiser, mas o Romero mesmo, tá entre os principais jogadores do futebol brasileiro. O Romero é líder do campeonato. O Luan do Grêmio não é. Meu Deus. O Lucas Lima do Santos não é. Então dá uma chupada aí. Nossa. Dá uma chupada aí. Ele quer trabalhar, acho que na CBN, que ele tá de blazer igual olímpico hoje. Brincadeira, né, cara? Você aí todo de chinelo, bermuda, né? Ah, meu Deus. Sunguinha. Tá de camisetinha polo, calça jeans e sapatênis, velho. Sapatênis no teu rabo. Mó coxinha. Que isso? Eu não uso. No telão, hein? Sapatênis. Aquele estilo apresentador de TV, mano? Sim. Sai de lá e vai direto. Sapatênis. Hoje eu vejo. Tô trabalhando, pô. Ó, sapatênis eu não tô. Não tá de sapatênis? Olha, eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Boa. Você tem alguma coisa contra o sapatênis? Eu tenho. É? Não gosta? Acho cafonérrimo, velho. É mesmo? Vou mandar pra vocês agora no grupo. É legal, aí vocês avaliam. E aí vocês colocam depois no site. Sapatênis é cafona. Não é, chique. Vou mandar o que é mais cafona, sapatênis ou croque? Você tá louco, né? Pra um adulto? É. Tá de brincadeira, sapatênis. Croque. Sapatênis é... A sapatênis tá ali, encostando na rabeira. Ah, sapatênis é chique. Sapatênis e uma bermuda jeans, tem que mandar prender um cidadão. E tudo isso papete, junto, né? De uma pochete, aí já foi. Aí é o Mota. Aí é o Mota, é verdade. Aí a gente tem. Junta tudo isso, temos um Mota. Pessoal, chegou a imagem. Imagens? E eu acho que, olha, eu aqui olhando, é sapatênis. Ah, isso não, isso não é sapatênis. Ou um tênis de muito mau gosto. Mas... É ou não é, gente? Então, não, você quer dar Puma, maravilhoso. Isso não é sapatênis, não. Não é sapatênis. Mas você usa aquele tênis. É que você usa aquele tênis brega com amortecedor, entendeu? Aqui não, aqui é style. É um sapatênis e calça de crossfit. Mas calça de crossfit. Eu uso porque eu não ganho dos parceiros que tem patrocínio, né? É um bamba cabeção. Um bamba cabeção. O dia que eu tiver um patrocínio, a hora que eu tiver um patrocínio, beleza. corre atrás, Dodô, o que você quer que eu faça? Não, não é corre atrás. Corre atrás, velho. O senhor não pode depreciar. Eu tô 6 anos com a Puma, velho. Mas não importa, e não é nem pro senhor falar, mas olha, vocês estão... Ah, você tá zoando, velho. Não, o senhor tá denegrindo os tênis que a gente usa. Vocês estão, mas o programa não tá. Então vocês usam aí e não enchem o saco com esse negócio mesmo. Boa. Tem batido muito a virilha, Ale? Ah, eu sou casado, né? E eu tenho um lema já. Aposentou. Que, há algum tempo eu já tô esse seguindo. Você é um, faz não... uma. Você consegue. Você não quer o lema, Ale? Status, eu não faço amor com ninguém da minha família. Mãe, esposa, filha, irmã. Eu tenho esse respeito. Eu não sou, sou homem de bem, né? Ser solteiro devia ser legal, hein? Você não fica solteiro? Xoxoteiro? Eu gostava um pouco, viu? Mas. É, quanto tempo já que você tá fora de combate? Ah, já tem aí um. Fora de combate? 7 anos, viu? 7 anos já? Eu tô parado. É. Yeah. Mais parado que saci de patinete. Mas nem tipo aquela seleção de master que tinha, nem isso mais? Não tô mais batendo. Mas vamos combinar uma coisa aqui nessa mesa aqui, os únicos que estão aqui é o seu Bento e o Marcão. É. O resto aqui, ó. Aliás, parceiro. O seu Bento, você ganhou vida, hein? Ganhou vida, tá vendo? Aquelas coisas, você tava quase indo lá. Que tava bom que foi, né? Já. Olha, acho que a coragem que eu tive, poucos tiveram na vida. É? Não, já tinha, olha, já tinha colocado a fitinha mas não, no mas pé. Mas deixando claro que não foi nada, pronto. Nada contra a pessoa, mas foi uma vontade mesmo pessoal de não ter, de ter pulado fora, né? Mas eu também não posso reclamar, viu, Sombra? É. Eu casei num regime bacana aí. Qual que é esse regime? É o semiaberto. Então posso trabalhar de dia. Mas olha, o pior é que você mesmo. É mesmo assim. O pessoal pior tá zoando. Esse come na mão, que é uma coisa. Não, peraí, olha lá o cara falando do Rio de Janeiro. O Ale é o mandado. Olha quem Ale tá dominado. Falando. Olha quem tá falando, mas é que Ale. O, assim, o problema do cara é que o Mano não tem histórico. É. Né? Mas o Ale deve ter, deve ter aquele... O Ale da maldade. O Mano é um homem bom. A caixa preta... O Mano tem cara de menino meio. É um cara bom. É. A Thaís jamais vai desconfiar de qualquer coisa. Não, mas exatamente. Lá tem um toque de recolher pro meu irmão. 8h30 da noite tem que estar dentro de casa. Corinho. O seu toque de recolher. É o Corinho. O seu toque de recolher é a saroba pra dentro. Ô juiz. Fala assim, teu irmão, rapaz. Como que você vai zoar assim, seu irmão? Ô, mano. Sangue do mas teu sangue. Choca a cenoura, ué. Ô, mano. É a opção dele. A cenoura. Apesar dessa agressão gratuita, eu só tenho uma coisa pra te falar. Eu te amo, velho. Aê! Que bonitinho. A família se amando, é que meigo. Nossa, que meigo isso. Ô, Marcão. De quem que você já Marcão, você não viu? Do cabeção. Ô, Marcão. Oi, oi. Você não viu a cara do teu irmão aqui, velho? Ele ficou vermelhinho. Tá chorando. Ele sensibilizou, velho. Peraí, ainda eu vou gravar. Ô, Bento. Ainda eu vou gravar nosso encontro de família quando eu levanto na mesa do nada e vou lá e dou um abraço e um beijo na bochecha dele. Não, impagável. Isso deve ser impagável. Peraí, o bochechinha oleosa fica desconcertado. Bochechinha oleosa fica. Eu dou bem na pintinha dele. Na pintinha. Ali é o talismã. Ele adora, né? Deixa eu mostrar onde você pode dar um beijo. Na pontinha da onde? Mas... Não, vocês são irmãos. A pontinha da onde você vai dar o beijo? Não, o Ale já ensinou. Não existe sexo na família. Não, só entre patarado, pessoas da família, não tem mais, né? Não, Aí. Sensacional. Estamos recebendo hoje no Estádio 97, convidado especial. Rapaz. Tá aqui Sérgio Malandro. Boa, Serginho. Aê, Globo. Globo. O pessoal fica nervoso aí, né? Não, é só discussão. Aí, você sabe que eu fui lá fazer um show pro Palmeiras, cara? Você foi, malandro? O Palmeiras tava concentrado, né? Na final da Copa do Brasil, brother. Final da Copa do Brasil. Aí, fiz um show lá, meu irmão, e pô, foi mó barato. Aí as esposas estavam lá também, aí foi um dia que eles estavam mais light, né? Foi no hotel. Ah. Aí, meu irmão, deu um gás na garotada lá, mas a gente ganharam o bagulho, Dodô. Viu? Você é pé quente, hein, malandro? Ganharam o bagulho. Você é pé quente. Eu achei que você ia chegar com a taça do Mundial e do nada você ia chegar, pegadinha do malandro. Nossa, que deitada, Dodô. Porrada, o Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras? Não tem, acho que tem. Não tem, malandro. Sério, acho que tem. Não sei se é que os caras não conhecem de história. Eles sabem falar que nós não temos as coisas que a gente tem. Agora, saber que o time deles quebrou, eles não sabem. Em São Paulo eu fico meio... Ô, Serginho. Você é flamenguista, Serginho? Eu sou do Rio. Você é fluminense? Fluminense. E aqui em São Paulo eu sou assim pá. O Corinthians eu gosto, porque tem os amigos corintianos, né? Tem o Boa, malandro. O Andrés, né? Pô, é amigo nosso. o Sandro, o Cabeção, o Xareque. Aí, Xareque, pintar de verde é o Xareque. Pintar de verde ali, o cidadão ali. Pô, ele não tá rico porque não quer. Se eu tivesse essa cabeça, essa cara, irmão, eu ficava na porta das escolas só fazendo mais. Ah, o Xareque já arrumou uma Fiona ou não? Ah, então, o Xareque ali, olha o Xareque, olha a carinha dele. Se pintar de verde, vira Xareque ali. Ali. Ô, Serginho! Ele ia fazer show comigo, bicho. Eu tinha mesmo fazia circo há muitos anos atrás. E eu falava, irmão, vou dar R$50 pra quem tiver um capacete de bota que der na cabeça dele. E não cabia nenhum capacete, brother. Cara. Eu nunca perdi R$50. E quando ele andava comigo de moto, eu ganhava multa dobrada, porque o cara andava sem capacete e eu tinha que pagar a multa. E é verdade mesmo, brother. É que no rádio não dá pra ver, né? É. Tem imagem. Atenção, pessoal, vamos focar no Shrek. Dele, ali, no Shrek. Vamos focar no Shrek. Olha o Shrek. Não, Vieira, deixa aqui, ó. As câmeras captam o Shrek. As câmeras captam o Shrek. O corintiano doente, meu irmão. Ele chora, ele ri, ele se emociona, bicho. O bicho chora. Ô. Diga, bicho. Ô, Serginho, tá me ouvindo? E aí, mano, como é que tá o Rio aí? Ah, o Rio tá indo, né? Tudo na buena. Ô, Serginho, é legal pra caramba que você tá no Star 97. E, porra, já fui em 3 shows teu lá de stand-up, cara. É uma coisa espetacular, cara. São 2 horas e meia que você chora de rir. Eu ia te perguntar um negócio, conta aqui no ar aquela história do avião que você sentou no meio do Jorge Benjor. Não, sentou você, o Jorge Benjor e o Chico Buarque. Não, eu entrei no avião. Entrei no avião, aí quando eu passei assim na fila, tava no corredor, tava pô, do lado da janela o Chico Buarque e na outra cadeirinha o Benjor. E no meio, pô, tava vazio, né, bicho? E quando eu vi vazio, falei, vou voltar, né, brother? Aí voltei pra papá, falei, pô, Chico! Benjor! Ali no meio tá vazia, antes de responder, ela falou, já sentei no meio, né? Aí eu falei, Chico, vou falar bem baixinho, hein? Chico, Benjó, se esse avião cair, eu falei, hein? A música popular brasileira vai perder 3 poetas. Aí o Chico já olhou pra trás. Eu falei, você tá procurando aeromoço? Não, eu tô procurando outro poeta, Sérgio Malandro. Aí ele me olhou sério, cara. Ele me olhou sério e falou assim, Sérgio Malandro, o que você já fez pela música popular brasileira? Eu falei, como é que é, Chico? Tá de sacanagem? Não tem memória? Piu piu au au. Quer mais? Capeta em forma de guri. Quer mais? Acabou. Aí eu falei, o Chico, sabe só que você colaborou? Para, Chico, você começou mal, lembra? Estava à toa na vida, vai trabalhar, meu irmão. Mas o mais maluco é o Benjó. O Benjó me cutucou. Serginho, você é engraçado, mas ninguém entende as suas músicas. Eu falei, como é que é? Como é que é? Aí eu olhei pro Chico e falei, Chico, só um minutinho. Repete, Benjó, ninguém entende as minhas músicas. Minha música é simples. Piu-piu-au-au. É pinto e cachorro. Agora explica pra mim a sua música que eu nunca entendi. O que é aquilo? Alô, alô, W Brasil. Aí você deve ter tomado um chá de cogumelo, falei pra ele. Aí você começou. Meu Deus, você não ficou nervoso? Aí você, não, nossa. Você ficou nervoso. Aí ele começou, jacarezinho, avião. É. Cuidado com o disco voador. Eu falei, senhor, aí o cogumelo fez efeito, né, na hora. Aí tira essa escada daí. Essa escada não tem mais... É pra ficar lá fora. Essas caras vão ficar lá fora. Chama o síndico. Eu vou chamar o síndico, Tim Maia. Tim Maia nunca foi síndico, bicho. Falei pra ele, Tim Maia cantou e nem no show ele ia. E ele? Falou, que ele falou, o avião virou uma bagunça, meu irmão. O avião virou uma bagunça. Mas ele ficou puto com você, né? Não, nada, riu. Tá. O Chico quase vomitou naquele saquinho de tanto rir. O comandante quase parou o violão. Aí falei, Chico, aí eu falei, Benjó, fiz uma música agora nesse momento que só você pode gravar. Falei, meu Serginho, mas como assim? Que música é essa? Essa aqui, ó. Copo, guardanapo, canudo, foguete, nuvem, e vou chamar o garçom, Silvio Santos. Aí falou, não entendi nada. Eu falei, eu também, a irmã da tua música, pô. É a irmã da tua música. Mas eu sou muito fã dele, cara. Eu sou muito fã do Chico e do Benjó, cara. Aí falei, Chico, Benjó, vou falar uma coisa bem baixinha, Chico. Benjó, o meu sonho é que um de vocês gravasse uma música minha. Aí o Benjó foi subindo o caminhão com o Serginho, com o maior prazer, eu dou pro Chico. Mas essas histórias eu conto no meu show, cara. Vocês têm que ir no meu show. Eu vou fazer show agora. Você vai fazer sábado. Quando? Vou fazer sábado agora no APCD. APCD é um teatro maravilhoso em Santana, cara. Um teatro lindo, cara. Eu vou fazer 21 horas e vou fazer aqui no Renaissance às 23h59, meia-noite, né, praticamente. Aqui no Renaissance, o meu show. Então, você tem um show em Santana às 21h? Faço show em Santana às 21h, no Teatro PCD. Ah. Aí saio lá pelas 11 horas, saio correndo e faço aqui o Renaissance meia-noite. E é mó barato aqui. O Shrek no volante. O Shrek é produtor. O Shrek, pô, organiza o show. Aí ele adora o show. Shrek. Ele adora. Mas, ô Serginho, eu fui. Oi. Meu Serginho, eu fui nos teus shows aí. Realmente, eu vou te falar, quem nunca foi tem que ir, porque é espetacular. É de chorar, de dar risada. É um show de 2h, 2h30. Tem lá os surdinhos, os mudinhos. É legal pra caramba. Ô Serginho. É. Ô Serginho, conta aí do teu padrasto quando ele tava pra cagar aí de manhã na tua. Que isso? Pô, meu padrasto era general, meu irmão. Pô, tá maluco? O general? Eu vou contar uma aqui do Zico, porque o Zico é jogador, eu vou contar. Pera. Aí, peguei um avião, eu, há muitos anos atrás, bicho. Eu tava assim sentado assim na emergência, escuta essa beija aí, tava aqui na emergência, do meu lado, meu irmão, Zico, galinho de quintino. Caramba. Mano. Mas na frente, Calbi Peixoto e Amália Pera. Quando eu vi o Calbi Peixoto e Amália Pera, meu irmão, o Zico, olhei pro Zico e falei, Zico, quem é? Ele falou, não entendi. Eu falei, Zico, fala uma coisa pra você bem baixinho, Zico, chega aqui. Esse avião cair, meu irmão, eu tô ferrado. Aí o Zico falou, não, você tá ferrado, não, tá todo mundo ferrado. Eu falei, mas eu tô mais ferrado, bicho. Imagina a notícia do dia seguinte. Cai avião, cai um dos maiores jogadores, morre um dos maiores jogadores do Brasil, do Flamengo e do mundo. Zico! Morre uma das maiores vozes do Brasil, Calbi Peixoto. Morre uma das maiores atrizes da Rede Globo, Marília Pera. Também estava lá, por acaso, o imbecil Sérgio Malandro. Essa era assim, cara. Só que você nunca brinque com isso, meu irmão. Porque, porra, a palavra, ela atrai as coisas. Foi a pior viagem da minha vida. É mesmo, é? Pior viagem da minha vida. Eu estava lá atrás, assim, na emergência, ali no corredor. O Zico ali do lado, ali do outro lado. O corredor aqui do outro lado. Meu irmão, daqui a pouquinho, brother. Aí o avião começou a dar uma balançada. Deu uma balançada, bicho. Eu falei, meu irmão, tá balançando. Como que entrou aquela voz daquele comandante mentiroso, né? Atenção, vamos, apertem os cintos, vamos passar por alguns momentos de turbulência. Mentira, pô. Eu falei, meu irmão, estamos ferrados. Começa a gritar. O bagulho do nada, meu irmão. Do nada, fez uá! Começou a descer. Eu falei, meu senhor da minha vida, pô, pelo amor de Deus, aquelas correntes que eu recebo pra dar pra 10 pessoas, vou dar pra 1.000. Vou dar pra 1.000 pessoas. Eu prometo pro senhor. Daqui a pouquinho, uá! Eu falei, senhor, pelo amor de Deus. Quarta-feira acabou o churrasco, acabou tudo. Acabou a mulherada, a cerveja. Eu vou dar sopa pra mendigo. Eu prometo pro senhor que um pouquinho, uá! Eu falei, não é quarta não, senhor. É segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Daqui a pouquinho caiu uma máscara, bicho. Caiu uma máscara, velho. Caiu uma máscara. Eu falei, meu irmão, vou morrer. Comecei a botar a máscara assim. Eu falei, meu irmão, não tá funcionando. Aí falei, irmão, me dá tua máscara. Comecei a trocar a máscara. Tira a mão. Eu falei, tu não é meu fã, hein, vagabundo. Tu não é meu fã? O show selfie comigo, meu irmão. Porra, agora me dá tua máscara. Malandro, o avião começou a despencar. O Zico parecia o Ronaldinho Gaúcho depois de uma trombada, todo torto, apavorado com aquela máscara e o bagulho balançando, meu irmão. Uá! Eu falei, senhor, eu vou dar 20% do meu salário a vida inteira. Eu prometo, uá! Foi de 20, não, é 50. É 50, senhor. Daqui a pouquinho, meu irmão, o avião começou a acalmar. Calmou? Começou a acalmar. Aí entrou a voz daquele mentiroso, né, cara? Agora, pessoal, meus senhores. Passando por alguns momentos facinhos, dificilzinho, falei, dificilzinho, meu irmão? Tá maluco, brother? Aí daqui a pouquinho, quando eu senti que ele falou assim, atenção, tripulação, vamos aterrissar, aperte os cintos, juro, bicho. Quando bateu aquela rodinha no chão, a rodinha fez... Quando parou o avião. Eu falei, senhor. Vou dar 50% do meu salário. Vou dar sopa pra mendigo agora de segunda a sexta. Senhor, por que não me levou? Aí tinha um cara, bicho. Tinha um cara na frente com o negócio da boca. Aí eu falei, que é isso aí, irmão, na tua boca? Ele, ai, minha identidade, pra facilitar o trabalho dos bombeiros. Ô, malandro, mas isso tudo eu conto no teatro. Vai no teatro do sábado, teatro da PCD em Santana, às 21h, todo o Renaissance. Grande malandro, grande malandro. Mas, Serginho, tem um vídeo que rola direto, virou um viral aí no WhatsApp, que é um dia que você encheu o saco do Eurico Miranda lá no Fratelli, no restaurante. Porra, tu viu esse dia? Aquilo foi hilário. Hã? Tu viu esse dia? Tu viu essa parada do vídeo? Lógico que tá. No arroba Serginho Malandro com dois L's, porra. O pessoal pode ver, no arroba Serginho Malandro com dois L's. Mas ele ficou puto contigo, né, ou não? Pô, o Eurico Miranda é malucão, né, brother? Ele tava lá fora, eu cheguei lá fora, o cara falou, aí, o presidente do Vasco tá lá fora. Aí eu falei, pô, vou conhecer ele, porque ele é uma curiosidade, né, irmão? O Eurico é um uma cara... Uma figuraça, né? Uma figuraça, velho. Aí cheguei lá fora, hein, brother? Aí falei, pô, aí, presidente, tudo bem? Vou falar uma coisa pro senhor aí, o Vasco aí tá ameaçado de cair. Então, senhor, eu vou ensinar uma coisa pro senhor. O senhor tem que acordar e falar rá. Se o senhor falar rá, o Vasco não cai, velho. Agora, se o senhor falar rá, meu irmão, o Vasco vai disparar. Agora, se o senhor falar rá, glu-glu, o Vasco vai pra Libertadores, pô. Presidente, se liga na minha. O senhor é um cara historiador, o senhor é um poeta, pô. E ele só me olhando pra minha cara, né, bicho? Ele só olhando pra minha cara. E o pessoal filmando ali, a gente filmando ali, que eu tava ali, né? E ele tava ali, aí ele falou, só olhando pra minha cara, eu falei, presidente, repita comigo, presidente, palavras mágicas, vamos lá, o Vasco tem que subir, pô, vamos lá, fala rá, fala rá. Aí sabe o que ele falou? Vai tomar no cu. Tá filmado, cara. Entra onde lá tá no, isso aí, ô, mano? Entra tá? no Facebook lá, Sérgio Malandro Oficial. Tá lá, você vai morrer de rir. Ou no meu Instagram, pô. No arroba Serginho Malandro com dois L's. Mas aí depois eu fiquei amigo dele. Ele é um cara bacana, o Eurico, sabia? É mesmo? Ah, é? Ele é malucão assim, mas ele é um cara... É doidão, né? É doidão, bicho. Mas ele é um cara simpático. Ele aí, gostei de você. Você tem personalidade. Aí ele falou, se o Vasco não cair... Eu vou falar ao vivo, esse negócio de glu-glu, de iê-iê, de piu-piu. Ele falou, é? É, falou. É. Mas aí caiu, né? Caiu. Porra, aí ele não falou. Aí ferrou, né? É, bicho, mas ele é muito simpático, cara, eu gostei dele. Eu acho, acho que essas pessoas são muito engraçadas, velho. Aí eu sempre vou naquele restaurante, aí a gente sempre encontra ele lá, bicho. O Eurico Miranda, cara. Grande Eurico Miranda. Ah, Euricão. No meu show... Ô, Sergio, alguém... No meu show, Sergio, mostra, essa cena, mostra essa cena no telão. Sérgio, alguém já ficou puto? Hein? Alguém já ficou puto contigo em show quando você vai zoar? Alguém não levou nunca? Alguém já não levou na brincadeira? Não, jamais, jamais. Meu show é um show, eu interajo muito com a plateia, mas eu sempre deixo o pessoal muito confortável. Eu sempre brinco para que as pessoas possam se divertir. Tanto quem está sendo brincado e quem possa estar assistindo, né? Não tem nunca aquela zoação total. Nunca ninguém ficou chateado. Eu acho que a pessoa vai pro show para se divertir, né? Eu jamais eu vou deixar uma pessoa... de uma situação desconfortável. Mas as pessoas dão muita risada no show, bicho. O beijo foi. As pessoas riam sem parar, brother. É uma coisa impressionante. Eu fico contando toda a minha impressionante história. Mesmo. É conta a mesma história, o pessoal fica louco lá, brother. Então é uma coisa muito doida. Você coleciona histórias da tua vida desde que época? Não, eu sou um contador de história, bicho. Desde moleque eu sou um contador de história. Então eu chegava na praia, eu ia. Chegava, ia penetrar no clube, babá, chegava na praia, daqui a pouquinho eu tava contando a história pra duas pessoas, daqui a pouquinho tinha quatro, daqui a pouquinho tinha seis, daqui a pouquinho tinha 12 pessoas rindo, e eu contando a história, meu irmão, ontem eu tava no clube, babá, eu sempre fui um contador de história. Sempre, ô malandro. Aí uns 7 anos atrás, o pessoal chegou, falou, malandro, tem que fazer stand-up, meu irmão. As pessoas em Los Angeles, os artistas, os atores fazem stand-up. Eu falo, mas o que é isso, stand-up? Não, stand-up, meu irmão, stand-up. As pessoas ficam contando história do cotidiano, contando histórias da vida dela. As pessoas que são gordos ficam sacaneando porque são gordos. Ah, ele é baixo, então fica sacaneando que é baixo. E você tem a sua vida, mano, você conta, é um contador de história. Aí eu comecei a fazer uns stand-up com os amigos, 15 minutos aqui, 15 minutos ali. Aí daqui a pouquinho, para começar a fazer o show, meu irmão, não parei mais. Aí legal. Tô fazendo show aí, pelo Brasil todo, teatros lotados, teatro de 3 mil lugares. Eu fiz aqui o Teatro Bradesco, abarrotado aqui no Shopping Bourbon. Fiz no Rio de Janeiro o teatro o Vivo Rio, Teatro Oi Casagrande. Vou fazendo, essa semana, agora eu faço sexta-feira, faço Sorocaba, faço sábado o Teatro APCD e o Renaissance. Domingo vou para Ribeirão Preto, faço o Teatro Pedro II. Trabalhando a beça, bicho. Faço com muito corporativo nas empresas, que eu fiz pro Palmeiras. Eu fui lá fazer uma parada pro pessoal rir, descontrair e dar um incentivo. E foi maneiro, meu irmão. Os moleques, pá, deram muita risada, os palmeirenses, a turma toda. Tava lá o Dudu, os craques todos, tá todo mundo lá. E o bagulho lá é sério pra cacete, meu irmão. Acaba o show, meu irmão. Ô, Serginho. Os seguranças vão acompanhando os jogadores até o quarto. Ah, porque sabe que jogador, se no meio do caminho desviar. Ninguém pega ninguém, brother. Os caras ficam só, eu até falei pra eles, meu irmão, eu sei que vocês vão subir agora, tá aí a esposa de vocês, as namoradas, mas ninguém vai pegar ninguém. Então vocês, todo mundo senta na sua mão 5 minutos e a mão fica dormente. E aí essa tua mão não te pertence mais, né, Dudu? Você corre pro banheiro, a sensação é maravilhosa. E se quiser mais emoção, Dudu, pide as unhas de vermelho. Sensacional. Ah, época da masturbação. Ô, Serginho. Ô, Serginho. Eu me masturbei muito, bicho, quando era garoto, assim, 14, 15 anos. Meu irmão só me masturbava no chuveiro. Eu me masturbei tanto no chuveiro que quando caiu uma chuva fininha, meu pinto já ficava duro. Era uma coisa louca. Ai, é. Ai, é. Ai, é. Ai, é. Ô Serginho, e aquela história? O Soma tá lembrando quando ele se masturbava, né? O Soma se masturbava. Ele tá lembrando desde hoje de manhã, velho. Assistindo o jogo do São Paulo. Ele se masturbava assistindo o jogo do São Paulo. Só Paulo vai ter pra ele se masturbar. Você tá me saindo da mão? Você tá saindo da mão, vão ficar dormindo e falar, vai ser agora. Ô Serginho! Quem te mandou um beijo foi o Rafael da S, hein, pô. Falei pra ele que eu vim aqui. Rafael Horn. Tá nos ouvindo aí. Um grande abraço pro Rafa aí, parceiraço. Rafa é irmão. Gente boa demais. Rafa irmão. Pô, essa é o bom barato. Um abração pro Rafa, meu parceiraço. Qual a Ô, Serginho, conta pro Sombra. Conta pro Sombra aquela história lá quando a tua ex-mulher entrou lá na favela e pediu pra comprar um fuzil. É Mary Malandro, mas que porra é essa, cara? Que fim levou Mary Malandro? A Mary Malandro, ela tá trabalhando, né? Ela faz as coisas lá como atriz e tal. Ela é mãe de Serginho. Só que ela é muito regulada, né, brother? Ela foi na... A gente tem uma casa ali no Rio de Janeiro, São Conrado. Pô, o carro dela tá com o farol queimado, sobre. Farol do carro queimado. A maluca entra dentro da favela. Aí, pô, uma das maiores favelas do Rio, a Rocinha. Entrou dentro da favela, virou numa rua, virou na outra. Parou o carro, abriu a porta... Gritou bem alto, por favor, quero comprar um fuzil. Aí os caras já olharam assim esquisito, aí o cara já apareceu, aí madame, tá querendo o quê? Um fuzil, pode ser? Que tipo de fuzil? Um que ilumine, R10, R15, olha, de R não tem nada, meu carro tá com o farol queimado, preciso comprar um fuzil. Eu quero fuzil, meu amigo, é fusível, porra. Nossa. Ô, malandragem, eu vou te falar. Aí pegou, hein? É a família do malandro, hein, meu irmão? Brincadeira isso. Meu Deus, velho. Ô, Serginho, de onde surgiu o Malandrovski? O Malandrovski foi um fenômeno, né, meu irmão? Malandrovski é um fenômeno. Malandrovski, eu inventei o Malandrovski, porque eu sempre gostei de jogar futebol. É. Eu era pra ser jogador de futebol, minha mãe não deixou ser jogador de futebol, eu jogava pelo Fluminense. Você jogava bem, Malandro? Jogava, era craque, era o melhor do Você jogava de que posição? Eu jogava do meio de campo pra frente. Tá. Eu sempre jogava meio de campo, pá, defendendo, armando, bababá, babá. E joguei de ponta direita, joguei de ponta esquerda. E era um craque, eu era o melhor do colégio, melhor do clube. E aí eu ia ser jogador de futebol, fiz um teste no Flamengo, entrei no teste, passei. Aí entrei no Fluminense, passei, minha mãe vetou, não deixou eu ser jogador de futebol. Aí eu falei, e agora, meu irmão, qual é a outra opção? Você é artista, né? Aí virei artista, entrei na faculdade de comunicação, aí tranquei a faculdade, entrei no teatro, e aí virei isso aqui que virei, né? Até agora eu tô tentando... Virei isso aqui que eu virei. Né, tentei ser alguma coisa, mas naquela época tinha muito preconceito, agora jogadora, pô, jogador, não vai dar nada. Né? É, cara, hoje em dia... Imagina, a menina chegava e ela tô namorando com um jogador de futebol, ela era deserdada. Tinha um... Hoje ela é... Sabe aqui? Hoje os caras fazem questão, né? Hoje virou profissão. Jogador virou profissão. É bom barato, hoje é mó onda, se joga futebol. Ô, Sombra. Diga, Narigudo. Ô, Sombra. Não, mas nada superou do Sérgio Malandro, a Casa dos Desesperados. Aquilo é um clássico. Aquilo era um clássico, lembra, Dodô? Boa, sensacional. Sensacional. Tinha de tudo, tinha muito gordo, bom, anão, tinha tudo, né? Muito mano? Bom. Eu dava 15 pontos de audiência, bro, na Gazeta, imagina. Porra, 15 pontos na Gazeta? Olha, eu cheguei a dar 19 pontos de audiência com as pegadinhas do malandro. 19... A gente tem um amigo. Saiu só... na Veja, saiu na Veja, 19 pontos de audiência. Mas por que acabou então, se dava tanta audiência? Não, eu fiquei 4 anos, né, na Gazeta, fiquei 4 anos, daí depois eu fui pra Rede TV, fui pra Rede TV, mas era uma audiência muito, muito louca, né, brother, porque era uma audiência que não tinha muita qualidade comercial, porque a gente apelava mesmo, né, bicho, era uma briga ainda pela... E tudo foi ideia tua? É, ideia minha, essas merdas são ideia minha, ninguém tem essas ideias. Essa ideia surgiu do seguinte, eu tava na academia treinando, malhando, brother. Aí eu tava malhando, e acabei a malhação, assim, de repente aí todo mundo correu pra televisão. Pô, vamos ver aqui a Casa dos Artistas, Aí acabou a Casa dos Artistas, pá, virou Big Brother. Todo mundo, pô, só tem parou a faculdade, parou a academia. Aí todo mundo ali tomando açaí, vendo Casa dos Artistas, aí Big Brother. Aí quando acabou o Big Brother, todo mundo foi embora, né? Aí eu cheguei em casa, fiquei pensando, pô, meu irmão, a academia parou, Big Brother, Casa dos Artistas. E eu tava na Gazeta, né? Fazia um programa todo sábado de 4 às 8 da noite, e depois de 10 à meia-noite e meia, tudo ao vivo. Aí falei, quer saber? Vou inventar um bagulho, vou arrumar uma kitnet, vou botar 12 pessoas lá dentro, de prêmio eu vou dar uma cesta básica e vou falar que o pessoal pode divulgar o seu trabalho. Então, se eu pegar um cara de uma feira, ele divulga a feira, se pegar um mendigo, ele divulga a ponte que ele mora, enfim, cada um divulga o que quiser. Meu irmão, eu botei 12 pessoas, malandro, botei um gordo imenso, uma gorda, aí botei uma gostosinha, botei um anão, o bad aí boy. Botei um gay, meu irmão, botei o bad boy, malandro, acho que foi a coisa mais engraçada. Aí, foi, não, foi aí legal, eu entrava na casa, meu irmão, aí falava, ó, vocês agora vão fazer a votação, vai ser dentro do banheiro, senta na privada, você pode dar o seu voto e que ninguém vai saber. Então você pode xingar o cara, escancarar. Pode fazer o que quiser. Escancara mesmo, meu irmão. Bota pra fora a tua emoção e fala quem vai ser eliminado. E eu falava, não tá sendo filmado e não vão falar. Ninguém vai saber o seu voto. Aí, meu irmão, os caras... Aí, o seu bad boy, tu com essa cara de otário. Nossa. Entendeu? A vontade que eu tenho é dar um tapa na tua cara. O anãozinho falando, né? Aí, meu irmão, botei todo mundo na sala e falei, olha, pessoal... Agora houve um novo regulamento aqui no programa e vocês vão ver quem votou em quem. Ô, mano. Nossa. Aí ligou a televisão, meu irmão. E o bad boy ia ficando vermelho. Todo mundo em cima do bad boy sentando o cacete, o gay sentando o cacete. Ô, mano, era um circo, bicho. Era um circo de horror. Mas dava 15 pontos de audiência, bicho. 15 pontos, 14 pontos. As pessoas paravam pra ver, meu irmão. Era uma festa. Mas, malandro, vou te falar real, alegria, cara. Brother. Ó, esse quadro que você montou aí naquele programa que você tinha na Gazeta, cara, foi uma das coisas mais legais que eu via, cara. Eu parava pra ver. Inclusive lá, o Biba lá chamava Julie. Julie, pô, você lembra disso? Julie, cara, Julie. Lembro. Pô, era sensacional, velho. Ai, meu Deus do céu. Esse piadinho era o cara mais engraçado da casa, velho. Esse era cara mesmo, era top. Você tem contato com esses caras aí, malandro? Nunca mais. Deve ter se matado, eles todos devem ter se matado. Deve ter se matado entre eles, que eles se odiavam. Falando nisso, malandro, teve um cara uma vez na pegadinha que tomou um soco de verdade, ficou com o olho roxo. Tomou um socão. Aquele ator seu também era bom, hein, cara? Era um ator de pegadinha, né? Foi fazer uma pegadinha dentro do ônibus, sei lá, meu irmão. Sei que houve uma confusão. Você apanhou, malandro? Já apanhei dentro do ônibus. Apanhou também? É. Ah, tomei um tapão na cara. Tocando violão de madrugada, aqui indo pra Osasco. Na madruga, todo mundo dormindo. Mamãe, de mendigo. Mamãe, o cara falou, meu irmão, cala a tua boca, senão eu vou te matar. Falei, tudo bem, meu irmão. Já saí do banco, né? Falei, porra. E os segurança ficavam lá atrás, né, meu irmão? Ficava, segurança. Aí já saí do banco, cara. Eu, porra, daqui a pouquinho eu esperava todo mundo daquela adormecida, quando tava todo mundo já meio dormindo. Mamãe. Eu falei, pô, meu irmão, eu quero ser artista, bicho. Porra, eu preciso que alguém me escute, pô. Vocês têm que me escutar. Aí, malandro, o cara pegou o violão, quebrou o violão todo, cara. Quebrou o teu violão? É, quebrou o violão todo. Um quebrou o violão, o outro me deu um tapa machucou. Na cara. Não, um me deu um tapa na cara. Tapão na cara, meu irmão. E o segurança, não fez nada? Aí os seguranças chegaram na hora, né, bicho? Ah, chega na hora, já pô, meu irmão, é pegadinha, papapá, bebê. Mas a gente fazia muito, meu irmão. Era coisa de maluco. Mas foi uma época que era muita... Era uma luta pela audiência, né, brother? Era uma coisa... Era uma outra filosofia de programa, né? Era uma filosofia que a gente tinha que dar audiência. Tinha que dar. Combater a audiência. Do outro lado tava o Gugu botando o Zezé de Camargo cantando com a mulher molhada. Ninguém viu o Zezé de Camargo, só viu uma gostosa com a mulher molhada. Banheira do Gugu. Banheira do Gugu, os cacete. E a minha mas guerra... Mas você tinha as malandrinhas, né? Tinha as malandrinhas. Então quando ele botava a banheira do Gugu, falava, malandrinha, pra cima do touro. Vambora, pra cima do touro. E vai pra cima do touro, meu irmão. Fica única... em cima do touro todo. Agora o malandro... Aí, mas era uma guerra, né, bicho? A única malandrinha que virou foi a Lívia, né? A Lívia hoje... Nada aconteceu, Lívia... né, com as outras. Não. Pô, tem... assiste muito a Vivi Fernandes, ele gosta. A Elane casou. Ah, não, tem a Vivi, casou. Né? Tem, a Vivi Fernandes. A Vivi faz pegadinha com o Silvio Santos até hoje, né? Não, a Vivi nunca foi malandrinha, a Vivi era assistente. Ah, não foi? Assistente. As malandrinhas mesmo eram a Lívia, a Elane, a Sara e a Fabiana. Então, só essas foram as malandrinhas. A Elane era uma moreninha de olho claro, né? A moreninha casou com uma pessoa maravilhosa, hoje tem... Quantos filhos, Santos? Tem um filhinho, que é mal barato, fui no casamento dela... A Fabiana casou também, né? A Fabiana, né? Tá casada. E a Lívia tá no Silvio até hoje. A Lívia tá no Silvio fazendo o maior sucesso. É, você tem contato com ela ainda, ô malandro? A Lívia tem. A Lívia, volta e meia, a gente encontra o SBT. A Lívia é muito gente boa. A e muito, é muito profissional. E a Sara. A Sara, que. Hein? Casou com o jogador de São Paulo. A Sara casou com o jogador de São Paulo? Com o Alex? Ah, então a Sarinha casou com. Então ela tá no né? Ela tá fazendo sucesso também. Você é jogador de São Paulo. O Alex, em sobra, o que você tem a dizer? Mas qual Alex? É o zagueiro. Ah, o Alex zagueiro, aquele que era do Santo André. Tá casado, tá casado. Jogou no São Paulo. Casou com ela. Ah, então, meu irmão, então o Alex tem bom gosto, né, brother? Porque elas eram tudo gata, né, bicho? Pô, as malandrinhas eram tudo... E fizeram muito sucesso, né, brother? Foi uma época de muito sucesso. Serginho, você tem alguma história legal? Você tem alguma história legal com o Silvio Santos? Ah, Silvio Santos, eu trabalhei com ele muitos anos, né, meu irmão? Eu tenho várias histórias. Eu tenho uma história com ele que, pô, essa é absurda. Eu tava... Acabou o show de calouros, eu fazia show de calouros. Aí acabou o primeiro programa, nós fomos para o camarim do Silvio Santos. Sempre ia pro camarim do Silvio, ele fazia filhazinho, a gente ficava conversando até para dar um tempinho para gravar o segundo programa. Aí nesse dia, brother, fui eu, Pedro de Lara e o Despitinini. Quando entramos no camarim do Silvio, brother, o Silvio já tava com aqueles cuecão, ele usava os cuecão largão. Sentado, brother, tomando uma sopa no sofá dele, tomando uma sopa. Nunca vai esquecer essa cena. Pedro de Lara, cara, um cara muito engraçado, meu irmão. Ele falou uma besteira tão engraçada que o Silvio Santos começou a rir, brother. Ele começou a rir. Mas ele riu tanto que ele engasgou, bicho. Quando ele engasgou, a sopa virou no saco do Silvio Santos. Aí ele começou a gritar, sopra, sopra. E eu que tava ali, né? Eu vou fazer o quê? Eu falei, porra, o cara tava... Aí eu comecei a olhar, aí eu me abaixei assim. Ele sopra. Quando eu vi o saco, Silvio Santos, eu vi o saco. Mas não é qualquer saco não, hein, ô sobra. Aquelas duas bolinhas pareciam pedra preciosa. E ele sopra. Se ele fala chupa, eu chupava. Eu fiquei nervoso. E o cabelinho do saco, irmão? E o cabelinho do saco? Porra, não eram penteiros, não. Eram cachos. Ali era o Jaça, né? O Jaça. Todo dia. Eu quando vejo uma sombra, eu vejo o saco da felicidade, irmão. Mas foi momento. Mas eu conto isso tudo no meu show, cara. Eu conto no meu show todas essas histórias. Eu conto várias histórias do Silvio Santos. Conto história minha no dia do ovo. E o teu show? É só você no microfone e o palco? Sou eu, Ou tem mais gente participando? Não, só eu. E às vezes eu levo o professor de Libras, né? Que fala pros surdos e mudos. Que eu dou de graça pros surdos e mudos irem pra poder participar do meu show. Entendi. Então, você canta, mano? Isso é um ato... Show? Não. Não canta? Não, se cantar... Só acabar... história, só vai história. Embora, né, ô, Dodô. É demais, né, meu irmão? Porra, a pessoa já vai lá me ver, quer que eu cante? Porra, tá de sacanagem. Ô, Dodô. Né, fala, ô, Berginha. Porra, eu tava no show, né? É que o Glu-Glu é sensacional, a música do Glu-Glu. Eu tava no show do Sérgio, que eu fui vários, né? Rapaz, e tem esse rapaz que faz a tradução simultânea para surdos e mudos. Tá. Aí ele chega pros caras e fala assim, olha, eu queria agradecer a todos vocês, né, os surdos. Graças a vocês eu vendi 1 milhão de discos. Eu falo pros surdos e mudos, falo, olha, eu mando o cara falar, diga a eles que, porra, que isso aqui não foi um ato social. Isso aqui foi uma retribuição. Porque se um dia eu vendi 1 milhão de discos, foi graças a vocês. Eu sou surdo e mudo. Eu sou surdo pra ter comprado meu disco. Pô, eu não sou cantor, velho. Não, mas essa música é legal. Essa música é legal. Essa vendeu, música é bacana. Vendeu 1 milhão de discos. Então, mas é bacana. Essa música é bacana. O povo era surdo, bicho. O povo era surdo. Olha a letra. Vem, meu amor, vem fazer glu-glu, mão na mua. Ó. Vem, meu amor, vem fazer glu-glu. Olha a poesia. Isso é Machado de Alencar. Olha lá. Vai, Sérgio, agora, hein? Vem, meu amor, vem, meu chuchu, vem de pertinho, fazer glu-glu, glu-glu para mim, glu-glu para tu. Vem, meu amor, I love you. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Isso é profundo, viu? É sensacional. Que isso, Guilherme, agora, ó. Ah, eu não tinha mais o que fazer. Ó, aí vem. Eu quero te amar, eu quero beijar, eu quero apertar, eu quero botar meu coração. Essa gatinha cheia de emoção. Let's go! Eu não tinha mais o que falar, falei, let's go! Because, ó. Ô malandro, quem produziu foi o... Não foi o Sam, não, né? Foi o Mr. Sam que produziu? Não, foi o Joãozinho Glitter. O Joãozinho. É, tá. Eu fiz a letra e ele fez a música. Ô, meu irmão. Sensacional, vendi um milhão de discos. Imagina, brother, vender um milhão de discos. É bastante. Até hoje você recebe grana nada. De direitos autorais? Não, recebe nada. Sabe nada? Nada. Não, ninguém paga, mano. Ah, brother, eu nem sei isso aí. O ECAD não te paga? Ah, brother, eu nunca recebi nada. É confusão, será? Não, confusão, mas a música é tua, pô. Tem que receber. Então, brother, tem que saber onde é que tá isso, né, bicho? A gente ficou anos e anos sem receber. Mas você registrou a música? Claro, então, claro, então tem que receber. Eu acho que tem isso aí, porque não é possível, cara. É, tem um monte de artista aí que recebe músicas antigas. Hashtag... É, Glu Glu receber. É. Bora, Glu Glu receber. Ei. Agora o malandro. Ô, Serginho, onde surgiu o Glu Glu? Glu Glu nasceu, brother. Eu foi acho no povo que na TV, não foi? Eu acho que nasceu, não. O Glu Glu, eu acho que nasceu. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha 17 anos. Mas foi bem antes. É, eu fui fazer o tablado, aí eu tinha 17 anos, comigo estavam estreando 50 pessoas. E naquela época o professor era o Denis Perrier. Aí o Denis Perrier, agora no palco, o aluno Sérgio Cavalcante. Falei, sou eu, professor. Vamos lá, garotão. Hoje é estreia. Tudo muito rápido. Rapidez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara de alegria. Eu... Tristeza. Aí fiz cara de triste, né? Aquela carinha de triste com o beicinho. Cara de árvore. Aí já levantei os braços. Agora, cara de abacate. Eu fiz uma cara de abacate. Aí ele, cara de cu. Aí eu não entendi. Falei, o que o senhor falou? Ele falou, cara de cu. Aí eu fiz com a boca, né? Que nem cura. Meu Deus. Aí o triste, eu abaixei. Cu alegre. Comecei a rir. Aí, meu irmão, eu acho que o Lugu nasceu do cu alegre. Só que eu me senti envergonhado, galera. Porque eu tinha que fazer cara de cu. Porque eu fiquei envergonhado. Porque eu não sabia que teatro tinha essas coisas. Cu deprimido, cu maluco. E eu fiquei meio grilado, porque vai que tinha um cara de pau atrás de mim, né? Porra, aí eu falei, meu irmão... Mas, ô malandro, na TV, você começou no Povo na TV, né? Comecei no Povo na TV com o Hilton Franco, né? Hilton Franco, é falecido o Hilton Franco. E esse político aí que teve problema lá do... Não foi o Jefferson lá, o Roberto Jefferson? Roberto Jefferson. Ele fazia também, né? É, Roberto Jefferson. Eu lembro, pô. Roberto Jefferson. Wagner Montes. Cristina Rocha. Zé Cunha, que era muito ligado ao futebol. Mas Zé o grande Cunha. Auge da televisão, acho que foi o show de calouros, né? Ah, o show de calouros, meu irmão. Não foi, ô Serginho? Foi o que mais deu a projeção, né? Com certeza, show de calouros. O programa dava 35 pontos, nossa, 38 velho. Pontos. Imagina, brother, o programa que dá 38 pontos, 35 pontos. Muita coisa. Domingo à noite aí comandava. O Silvio Santos tem uma estrela muito forte, né, velho? É uma coisa... E eu sou da época que ele começou ali, aquela coisa, os pássaros feridos, lembra aquele negócio... Pô, vai vir agora. É. O único filme que passava o SBT. Ele ficava no Rio de Janeiro pra passar ele. Era Richard Sumber. Vai vir agora Pássaros Feridos. Pássaros Feridos. Aí, pô, Rambo 2. Rambo 2. Lembra o negócio do Rambo 2? Ele ficou o ano inteiro anunciando o Rambo 2. E nunca passou. Não, aí, bicho, quando ele foi passar o Rambo 2, a Globo foi no Jornal Nacional, anunciou hoje com vocês Rambo 1. A Globo anunciou, brother. Aí, meu irmão, o Silvio Santos foi pra... Olha como é que o Silvio Santos é louco, hein? E o cara que tem uma estrela. O cara é um gênio. Aí, meu irmão, a Globo anunciou o Rambo 1 no Jornal Nacional. Aí ele foi ao vivo no SBT, na TVS aqui, que era da Vila Guilherme ainda. Aí falou, olha, pessoal, nós íamos passar o Rambo 2. Mas a Globo resolveu passar o Rambo 1. Então nós não vamos passar o Rambo 2, vocês vão ficar agora com o Pica-Pau. Pra vocês assistem o Rambo 1 na Globo, pra vocês poderem entender o Rambo 2, que eu vou passar amanhã. Aí, sensacional, Silvio Santos. Aí, meu irmão, o Rambo 1 da Globo arrebentou, porra, né? E aí, Globo, no dia seguinte, ele arrebentou o Rambo 2. E o Rambo 2 também arrebentou, porque não dava pra repetir o Rambo 1, né? É verdade. Mas é um gênio, sensacional, né? Silvio Santos é um gênio da televisão. Ô, Serginho, tá conta aquela história... Ô, Serginho, conta aquela história da moto do teu amigo que foi roubada no Rio. A moto no Rio de Janeiro foi o seguinte, brother, eu sonhava aí, eu fui pro Rio de Janeiro e eu não tinha moto no Rio, né, bicho? Aí, pô, conheci uma gata maravilhosa, e a gata que adoro moto, porque eu não tinha moto, liguei pro amigo meu, falei, irmão, presta tua moto, brother, você é com uma gata linda. Peguei a gata na casa dela, na Gávea, fui dar uma volta na praia. Quando eu parei a moto pra deixá-la em frente à casa dela, irmão, juro, eu só escuto assim, ó, a mão esticada assim, um revólver assim, perdeu! Aí eu, educadamente, estava sentado na moto, falei, obrigado, eu perdi o quê? Perdeu a moto, playboy? Ah, meu irmão, eu com aquele capacete fechado, até aqui, aquele revólver na minha cara. Falei, meu Deus do céu, tiro o capacete ou não tiro? Se eu tirar e for meu fã, pode me aliviar. Se eu tirar e não for meu fã, pode me matar. E vem a dúvida, tiro ou não tiro? Tiro ou não tira? Juro por Deus, quando eu tirei o capacete, Sérgio Malandro, eu falei, sei lá, pode ser, não é. É ou não é? Porra. Eu falei, não sei, meu amiguinho. Aí, porra. Aí, meu irmão, a mulher que eu tava comigo, cara, cagueta, é ele. Aí eu falei, porra, cagueta do cacete. Aí ele, porra, eu tirei o capacete e falou assim, porra, não acredito, cara. Não acredito que eu tô assaltando o Sérgio Malandro. Aí eu falei, também não acredito, cara. Aí ele, é o Sérgio Malandro? Eu falei, não sei, é ou não é? Aí eu falei, meu irmão, ele falou assim, eu cresci com você, cara. Eu cresci com você. Eu não falei, só pensei, que merda que eu fiz. Aí eu falei, pô, bicho, tu cresceu comigo, cara. Me alivia, cara, a moto nem é minha. A moto é sua, não é? Eu falei, juro, a moto não é minha. Então eu vou levar, meu irmão. Se fosse tua, eu aliviava. Aí levou a moto. Você tá brincando. Levou a moto e roubou, porque não tinha cassista. Porque se tivesse cassista, hein? Se tivesse cassista, não tinha roubado. Aí liguei pra polícia, cara. Aí liguei pra polícia, tendo o cara lá. Boa noite, 14ª DP. Falei, boa noite, é com quem eu falo? Chico Leitão. Falei, o Leitão, é o Sérgio Malandro. Quem? Sérgio Malandro. Roubaram a minha moto. E você tá desesperado? Leitor, não grita! Não, você tá brincando. Oh, juro por Deus. Qual a porta que você quer abrir? É um, dois, é três. É um, sai um macaco. É dois, vai ser um 38, tiro da sua bunda, seu folgado. Isso aqui é polícia. Eu não quero passar trote, não. Nossa. Eu tô te rastreando. Eu, com medo de mim mesmo, desliguei. A polícia não leva a sério, o bandido não me leva a sério. Eu me sinto só. É. Glu, glu. Mas eu conto tudo isso no teatro, cara. Quero convidar vocês pra assistir meu show. Quando no que sábado, é, no sábado agora. Agora, sábado. No Teatro APCD, em Santana. Em Santana. Vai ser muito bacana. Vai ser às 21 horas. É. E eu saio desse teatro e vou aqui pro Renaissance, aqui na Alameda Santos. É bom, o teatro é bom, é. Sensacional. À meia-noite eu faço um show ali. Agora, Serginho. Se você é pro lado de cá, vai no Renaissance às 23 horas e 59 minutos. Se você é pro lado de lá, Santana, aquela área, vai lá no APCD. Ô, Serginho, o programa que você faz hoje lá no Prêmio Multishow de Humor é muito bom, hein, cara? É ótimo. Que legal aquilo lá, hein? É ótimo, cara. Pô, você, o Marrom. Eu, já Marrom. Já teve aqui o Marrom, já. Marrom é parceiraço, pô. Marrom também de faz... De boa, velho. O Marrom também tá fazendo stand-up. Eu esqueci o nome da moça. Ela é ranzinza mesmo, assim, não? A Natália... A Natália. A Natália era daquele jeito mesmo. É mesmo, é? Mas ela é maluca, né, cara? Mas ela é parceira. Mas ela dá a opinião dela mesmo, bicho. Ela não quer nem saber. É mesmo? Ela vai pra cima, né? Não é fachada. Não é fachada. Não, fachada nada. Ela é assim mesmo, bicho. Ali todo mundo é de verdade mesmo. É, a Natália dela. É toda meio malucona. Mas ela, muita gente gosta dela e muita gente não gosta, né, cara? Porque ela dá a opinião dela e muita gente fala, queria falar o que ela tá falando, entendeu? E outras pessoas falam, puxa, ela maltrata o calouro. E ali é pra falar o que pensa mesmo, bicho. Que ali é uma coisa séria, de humor, sério. Mas é sério, né? É verdade. O cara ganha o prêmio mesmo ali, mas todo mundo ali é bacana. Dani, o Bento, né? O Bento é o Marrom, engraçado, né? É, Marrom é legal. Também fazendo você fez cinema, né, meu? Já fiz vários filmes. Menino do Rio, aí, Garota Dourada. Lua de Cristal. Filme dos Trapalhões. Era o Príncipe da Xuxa, né? O Trapalhão na Arca de Noé. Foi quando ele separou dos Trapalhões, ele me convidou pra ser o outro Trapalhão. Aí eu entrei no meio do filme, brother. Trapalhão na Arca de Noé, foi mó barato. Menino do Rio foi o primeiro filme que eu fiz com o Andrezinho De Biase, o diretor Antônio Calmon. Era o Bruno Barreto, Evandro Mesquita. E era mó barato o filme. Muito legal. Cissa Guimarães, cara, uma turma boa, Tânia Bosco. Lembra naquele filme? Lembra quando Cláudia Magro, Cidinha Cláudia Magro, puxa vida. Era o que morreu surfando era o Pepe, não era? Pepe, no filme? Ricardo Graça Mello. É, que aí vocês fazem com as pranchas ali, liga à noite, eu lembro disso aí. Eu que aí. Inventei aquela morte, porque eu falei, pô, o André escreveu o roteiro, e o André era meu irmão, meu parceiro, né, cara? Eu nem era artista nessa época. Aí o André falou, meu irmão, tu tem que trabalhar no filme, o Calmon tem que te conhecer, bababá. E o Calmon me conheceu, me achou engraçado, falou, meu irmão, vou botar você no filme. Aí, brother, o André escrevendo o roteiro, eu falei, ô André, o filme tem que ter emoção, meu irmão. Alguém tem que morrer nesse filme aí, pra todo mundo chorar no meio do filme, dar aquela emoção. Mas quem vai morrer? Eu falei, não sendo eu, tá bom, bicho, vamos matar alguém aí. Ou mata o Evandro, ou mata o Ricardo Graça Mello. Aí matamos o Pepeu, cara. Aí foi mó barato, aquela coisa, aquela emoção, cara. Aí fiz o filme O Inspetor Faustão e o Malandro, né, cara? O único filme do que o Faustão fez. Ele odiou fazer cinema, né, cara? É mesmo? É, mó barato. Mas o filme é legal, mas não é também essas coisas. Agora, legal é o sonho de verão. É, eu falo a verdade, velho. Não é um filme que... Filme maneiro é o sonho de verão, é mó barato, sonho de verão. Pô, eu fui pro... Mas agora gostou uma onda de filmes nacionais, explorando a galera, cara, que tá fazendo aí. Eu vou fazer YouTuber, agora... YouTuber, é, stand-up, é, caramba. Então, agora eu vou fazer uma série bacana, vai entrar pra um canal de TV, não posso divulgar ainda agora. E eu tô fazendo também um filme, estamos acabando agora o roteiro. Até pro sinal, amanhã eu tenho uma reunião muito importante. E é um filme bem bacana da história da minha vida, meio mesclado. E também tem um outro filme também que é uma aventura. Então o cinema está muito aquecido. O cinema tá... As pessoas estão indo muito no cinema, né, cara? Mas quem vai ser o ator que vai te... Quem vai ser o ator que vai ser o Sérgio Malandro? Então, eles estão vendo lá. É porque o Sérgio Malandro vai ser pequenininho. É, quando eu vou nascer, que eu sou um bebezinho, aí tem eu pequenininho de 7 anos, que eu fui expulso de 4 colégios. Né, eu dei muito trabalho para minha mãe. Você já era assim mesmo? É, já era meio maluco. Aí com 15 anos. De repente, em forma de guri, era você mesmo, né? Aí tem um moleque com 14 anos, adolescente, depois tem um entrando na televisão e tem eu participando da parada, né? Então é um filme muito louco e nós vamos fazer isso aí, vai arrebentar. Tenho certeza que. Aquilo que eu falo, você deve estar. Porque hoje em dia você tem que rir, né, bicho? As pessoas têm que rir, as pessoas têm necessidade de rir. É. O país está muito estranho, está muito esquisito, sacou? As pessoas estão muito tristes. Pessoas, você vê que as igrejas vivem lotadas, é porque as pessoas estão sempre tentando encontrar alguma coisa para que possa ser mais feliz. Então, você tem que ir pro teatro, você tem que ir pro cinema, você tem que se juntar a pessoas que são positivas, sacou? Ouvir coisas engraçadas, sacou? E se divertir. Por isso que você aqui falou muito de futebol. É, eu não entendo essa agressividade do futebol, entendeu? Essa maluquice que existe, né? Porque o gostoso do futebol é isso aqui. Você goza ele, né? É, sacaneia ele, outro sacaneia, aí o time ganha, aí tu bota no grupo, faz uma sacanagem, aquela coisa toda. Isso tudo é muito, muito positivo. Agora, essa maluquice de matar as pessoas, de brigar e tal. Aí, então nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão muito tristes, então as pessoas têm que rir. Então as pessoas têm que dar risada, sacou? Então vai pro cinema, vai pro teatro, vai rir, porque rir é uma terapia. Eu tô estudando sobre o riso. Quando você ri, bicho, você tá... O Papa diz que quem tá perto do quem faz humor e quem participa do humor e quem assiste o humor tá mais perto de Deus. Deus está presente ali. Então quando eu termino meu show, eu sempre falo isso, ó. Deus está aqui, porque vocês riram demais. E quando você ri, você tá perto de Deus. Então você tem que rir, bicho. Quando você ri, você sai de você. Você fica mais leve, você se sente... Você vê que às vezes você ri, a boca dói, o estômago dói, tudo dói. Eu tô estudando sobre a risada. Não, mas a risada faz bem mesmo. Faz mesmo. É, é um processo faz bem, aí. Uma opção de coisa, sacou? Paulo Silvio Santos aí com 86. Aí. Bem de... Tá tudo bem, né? Não, e o Silvio Santos é um fenômeno, porque é o seguinte, ele continua sendo a mesma pessoa que ele era na minha época. Ele, antes de começar o programa, ele vai ficar animando o auditório, porque sempre... Eu já tive vários programas, eu apresentando o programa. Então sempre tem alguém que fica animando o auditório, sacou? Pra deixar o auditório quente, naquela coisa toda. O Silvio Santos, ele fica contando piada pro auditório. As mesmas piadas, desde a minha época ele conta as mesmas piadas. E as pessoas dão risada, bicho. Só que ele tem um trabalho, bicho, de ficar ali 40, 50 minutos contando piada, brother. Esquentando, coisa, né? Ele podia botar rock, vai lá e anima o pessoal. Faz alguém ou vai mandar alguém. Não, mas ele vai lá e faz. Faz questão. Ele é um exemplo de você. Se um dia você quiser parar na sua carreira, falar, agora vou me aposentar, tá? Mas, meu irmão, olha pro Silvio Santos, bicho. O Silvio Santos apresentou esse troféu à imprensa, o Nelson Rubens me falou, eu encontrei o Nelson Rubens, ele falou, malandro, o Silvio Santos, meu irmão, ele não parou um minuto pra ir no banheiro pra fazer xixi, ele não bebeu água, brother. Ele ficou 6 horas apresentando o troféu à imprensa. E ele participou, ele foi júri lá, né? Uhum. E ele não parava, brother. As pessoas paravam, tal, dava um intervalozinho, todo mundo saía, ele ficava ali parado, tal, pai, tal, bababá. Quer dizer, um cara com 86 anos, brother. É um exemplo, né? Exemplo. E eu acho que ele vai até, meu irmão, até 126, meu irmão. Ô, Serginho, o Serginho Aracide de Almeida era gente boa? Gente boa, mas maluca. Ranzinza, é, né? É, aquele... É, ranzinza. Quem que era mais chato ali daquela galera? Para, não tinha Flor, chato. Flor, Wagner Montes, Décio Pitinini. A Flor até hoje trabalha com o Silvio. Não tinha chato. Que maravilha. Ali era uma família. A Elke, é. Ali era uma família. A Elke passou muito de passagem, né? Sônia Lima, né? É, ali a família mesmo, ali, assim, fixos mesmo, era Pedro era de Lara. O Décio Pitinini, eu... O Pedro de Lara, o Wagner Monte, a Sônia Lima, era isso, a Flor, a que mais Aracide ali? Aracide Almeida. Aracide Almeida era titular. A Cida Almeida é muito engraçada, meu. Tu chegava de manhã e falava, bom dia. Ela, bom dia o cacete. O dia tá uma merda. Ela falava assim mesmo, brother. Era mas assim, ela era assim mesmo? Porque ela assim era mesmo, no ar, assim ela era mesmo, fora? Era assim mesmo, é. Acho que eu casei com a reencarnação. Eu fiz uma música, meu irmão. Eu cantei uma música com Aracy de Almeida, brother. Eu cantei a música com Aracy de Almeida. É. A letra que eu te dei, agora já não sei. Né, né, né, né, né, né. Perdoa-me. Né, né, né. Eu com Aracy de Almeida, bicho. Aracy de Almeida era um. Era um pô, Vanderléia cantou essa música. Era espetacular. Uma vez eu gravei a música com Aracy de Almeida, pô, foi um clássico, ai, né, bicho? Agora, Pedro de Lara era um gênio. Décio Pitinini, pô, um cara maravilhoso. Décio Pitinini me ajudava muito. Porque o Silvio Santos, ele fala, ele faz a pergunta pra você, às vezes ele te dá uma dica, ele mesmo dá a dica, ele mesmo dá uma resposta, levanta sei lá. Bola, né? Ele faz assim com a boca, eu não pegava nunca nada. E o Décio falava, meu irmão, ele tá mandando tu levantar, tá mandando você não chegar lá. Bibi, bububu, bababá. E, porra, o Décio me ajudava muito, sacou? Então, o Décio... Décio de boa, né? Décio foi muito Décio importante boa, ali do meu lado ali. O Décio Pitini me ajudou muito, velho. Pô, cidade também não fez? Cidade contra cidade, meu. Levei a Xuxa no Cidade contra cidade, bicho. Puta, nós estamos ficando velho, velho. É, puta. Você tá velho, eu, porra, eu não tô velho, não, velho. Nossa, o Benjamin tá muito velho. Eu tô velho, na pegada velho. Aí, malandragem, eu tô na pegada. Não, o Sérgio Malandro e o Evandro Mesquita não envelhecem, né, cara? Mas o Malandro, você tá com quantos anos, Malandro? Tô com 33, idade de Cristo. É. Eu acho que a Xuxa tem idade. Mas, ô, Malandro, essa fase agora, né, bicho? No Cidade contra Cidade, vocês tiveram uma tarefa que era visitar o iate do Roberto Carlos, era isso? É, visitei, pô, eu conheci o Roberto Carlos, meu irmão. Eu conheci ele na mar, né, porque o Silvio Santos ficava todo domingo. Roberto, você tem que deixar os cariocas conhecer o teu iate, o Lady Laura. É. Todo domingo ele falava isso, até que um dia o Roberto deixou. Deixou. Aí fomos lá, andamos no iate, eu conheci o Roberto Carlos. Roberto Carlos do cacete, meu irmão. Roberto gente Carlos boa parceiro. Também? Gente finíssima, mano. Roberto Carlos é parceiro, né, brother? E o pessoal fica implicando com ele, com esse negócio da propaganda do Friboi. Tu viu isso? É, é. Ah, o povo brasileiro fica assim, né, porque ele não comeu o Friboi, né? Da carne lá, né? Você sabe que o Roberto, o pessoal do Friboi foi no ano passado, lá no meu show. É. Eu tava no Renascença. Aí meu filho falou, pai, o pessoal do Friboi tá aí. E o pessoal do Friboi nessa época tava em alta, não tinha essas maluquices que tá acontecendo. Aí eu falei assim, quem é do Friboi aí? Os caras levantaram a mão. Aí eu falei, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui, mas vou falar uma coisa pra vocês. Aí eu falei pra eles, Roberto Carlos ganhou acho que 100 milhões, meu irmão, pra fazer esse programa do Friboi, 100 milhões. São 25 milhões por ano. O Roberto Carlos, como é vegetariano, não comeu o Friboi, né? Só olhou, né, e fez a propaganda. Aí o povo brasileiro fica assim, ah, Roberto Carlos não comeu o Friboi, só olhou o Friboi. Eu falei, meus amigos, se vocês me dessem 1 milhão, deixavam o boi me comer. Ainda pedia desculpa por estar de costas. Olha lá, povo brasileiro. Pô, deixa o Roberto Carlos. Estamos aqui com o Serginho Malandro no Estádio 97. O Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Rola uma passadinha aqui no Mac, ô senhor mano. Opa, isso aí, Sombra. Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão, com 2 hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É, essa escalação todo mundo conhece de cor, né, Sombra? Todo mundo conhece. Oh. De cabo a rabo. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, oh, dúvida, duplamente cruel. É isso aí, isso é dúvida boa, né? Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo. Recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia com Estela Barros Turismo. Agora eu quero falar Sombra. Com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. E Dodô? Opa, eu. Vamos pro telefone? Vamos pro telefone. Vamos pro telefone. 3284-7097? Vamos lá? Vambora, vambora. Ah, então vamos lá. Deu pau aqui, então vamos atender direto. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Aqui sou eu, e aí? Oh. Quem tá falando? Aí sou eu, e aí? Ô, Serginho. Oi. Você conhece essa voz aí? Fala de novo aí. Serginho, aqui sou eu, e aí, é você? Aqui sou eu. Pô, não. Que legal, então glu-glu pra você, pô, faz tempo que eu não faço isso. Não sabe quem é ainda? Essa voz aí eu tô conhecendo. Opa! Fala mais um pouco aí, fala mais aí. Você é parceiraço. O que você quer que eu fale? Posso contar uma porção de coisa sobre você? Não, aí você vai estranhar, vai ficar meio cabreiro comigo. Pode contar coisas boas, pô. Contar as vitórias, vai contar as derrotas. Posso contar que você é um baita amigo meu, posso contar que você sempre me tratou muito bem, que a gente sempre foi muito unido, que a gente tomou muita bronca, muito esporro junto, a gente sempre segurou a bronca junto. Eu te dava umas dicas. Falou esporro junto, eu lembrei, já tomamos muito esporro junto. Olha que legal, Décio. Que até hoje a gente não entende até hoje, hein, Décio, hein? Aquele esporro que o Silvio deixou bode no camarim. Descascou em cima do Décio, em cima de mim. E ele olhou, e aí, você, e quem você até ia falar? Eu falei, eu? Você tem toda a razão, não sei nem o que é, mas você tem razão. E o Décio, eu também acho, tô com ele. Pô, que legal, Décio Pitinini, um grande Pitinini. Amigo tá Décio. Tá lá fofocalizando lá do SBT, pô, tá arrebentando é lá. Isso aí, a gente tá lá agora, cara. É, eu tenho visto, pô, eu tenho visto, outro dia vocês deram uma homenagem pra mim, eu fiquei super feliz. E o programa tá indo muito bem, parabéns, pô. Ô, Décio, que saudade, hein? Época boa, né? E eu soprando o saco do Silvio Santos. Ele contou aqui agora um pouco, Décio. Décio Pitinini. Oi! Vai sentar, Décio. Oi! Sérgio Malandro lá, lá, lá, lá, lá. Oi! Vai sentar, Serginho. Oi! Oi! Ô Décio, é o Benja que tá falando, tudo bem? Fala, Benja, tudo bem? Ô, você lembra daquele cara que era sempre o último no show de calouros? Que o Silvio Santos nunca deixava ele cantar, mandava ele voltar no outro domingo? Sim. Tinha um que ia com o saco do supermercado, lembra disso? Putz, é verdade, esse negócio do saco no supermercado, eu acho que foi uma coisa que ficou tanto na cabeça do Silvio que ele acabou repetindo uma porção de vezes depois de outro programa, né? Verdade. Puta, que legal, velho. Sensação, bem lembrado. Aquilo era genial. Velho. Genial, velho. Alguém tinha que lançar aquilo em DVD, pô. Aquilo era pra guardar pra sempre. O Silvio Santos é muito assim, doido, cara. Mas olha, eu queria dizer um negócio. Você sabe que eu e o Sérgio sempre tivemos uma amizade muito grande, sem querer encaretar o teu programa e essa parte dele, esse quadro dele. Eu e o Sérgio sempre tivemos uma amizade muito grande e sempre tentamos muito ajudar um ou outro, sabe? Então, vinha do jeito que viesse, a gente desamarrava e um tentava livrar a cara do outro. Serginho me ajudou em muita coisa, acredito que eu tenha tentado fazer o mesmo por ele e é por isso que vale a pena, né? Não é exatamente as coisas que você faz, mas é o que você colhe e a amizade que você ganha com isso, com outras pessoas maravilhosas como esse cara que está aí com vocês. Bom, obrigado, Décio, obrigado. O Décio, lembra uma vez que eu dormi, literalmente, que eu cheguei de... Eu tinha feito show de noite, a noite toda, e viajei, meu irmão, cheguei, deitei. Lembro. Aí eu dormi, e o Silvio Santos ficava assim, Sérgio Malandro, quanto vale o show? E eu dormindo de verdade. Dormindo mesmo. Aí o Silvio falou, lá vem palhaçada, Sérgio Malandro, quanto vale o show? E eu dormindo, bicho. Aí, meu irmão, o Décio sacou a parada, falou, ô, Malandro... Me deu uma cutucão assim e falou assim, acorda, eu já acordei, o Silvio. Que palhaçada é essa? Eu falei, Silvio, eu tava sonhando com você, já inventei um sonho, que ele vinha andando com a calça curta, meu irmão. E ele me virava, meu irmão, ele me salvava, o Décio me salvava, ele vai. Salvava, né? Vai, tem tanta história. Lembra, Décio, o dia que a gente entrou e o Jacinto botou o pinto pra fora e mostrou que tinha posto uma prótese? Lembra disso? Você tá brigando. Aí ele falou, porra, vocês têm que ver a minha prótese. Aí botou o pinto pra fora numa prótese. É o homem de sapato branco? Aí a Sônia Lima entrou, falou, ai meu Deus, saiu correndo, bicho. O Jacinto, O Jacinto. Jacinto Figueira Júnior, homem de sapato caralho. Branco. Ai, cacete, é muita coisa. Mas esse cara lembra de cada coisa, rapaz. Caramba, velho. Pô, eu me lembro. Não, que... O Sérgio, eu vou te contar, ninguém passa esquecido desse cara, pô, mano. E tem que cutucar, mesmo, não tem jeito, rapaz. Mas olha, eu lembro de coisas, de coisas maravilhosas que a gente fez junto, que a gente curtiu junto, né? Não só nós, né, Sérgio? Mas, como disse você aí, a Sônia, o Pedro, enfim, né? Aquela turma bacana que ficava com a gente. É, a família toda, pô. Nós vamos lá, família. Sérgio, você sabe de quem eu lembro, rapaz? De uma namoradinha tua que de vez em quando vinha do Rio com você, você lembra? Namoradinha minha que vinha do Rio. Aí você apresentou ela pra gente uma vez, tal. Como é que ela era, Dessa? Como é que ela era? Caramba, você lembra? Eu não sei quem você tá falando. Me diz só uma característica assim. Como é que ela era, essa namoradinha? Essa namoradinha? Essa namoradinha era loira, alta, apresentadora de TV, né, Décio? Entendi. Uma apresentadora de muito sucesso. Gostava dos baixinhos, né, Décio? Pelo menos era assim que ela fazia sucesso. ninguém fazia sucesso ainda, não. Ainda não era conhecida, né? Ninguém fazia sucesso, né? Deixa eu falar uma coisa. Um dia, a gente tava muito tempo depois disso, né? Um dia, o Silvio, durante o programa, falou assim, pô, Sérgio, você sabe que eu gosto de você, mas o problema é que você é muito maluco, muito maluco, muito maluco demais. Aí o Sérgio virou pra ele e falou, pois é, você sabe que há alguns anos atrás eu vim aqui trazer a minha namorada pra você, a Xuxa. Ela ficava aqui comigo pedindo pra você aprová-la no teste. Você nunca aprovou. Aí na hora de escolher entre eu e ela, você ficou comigo, mandou ela de volta pro Rio e o maluco sou eu. Sensacional. Lembra disso? Eu lembro, Silvio, eu chegava em cima dele. Ah, pô, meu irmão, escolheu a mina, escolheu a ela, cara, pô, você devia estar louco. Era época boa, hein, Décio? Puxa vida. É, ô, Décio, eu tô tentando trazer você aqui já faz um tempo aqui. A gente se comunicou uma última vez, quando eu tive recentemente aí na TV que você trabalha aí. E eu peguei teu contato, a gente se falou por telefone, tava tentando. Você tem que vir aqui, pô, pra dar uma entrevista pra nós, né? Ué, vamos marcar isso daí, pô. É, porque, pô, você tem história também que nem o Serginho tem. Vamos marcar direitinho. Você sabe o que é, bicho? Além do SPT, eu também trabalho na Rede Brasil, né? Sei. E então, eu saio de uma, vou pra outra, é uma correria. Eu inclusive, brinco dizendo que, normalmente, o meu emprego agora é o de motorista que faz um programa nas horas vagas, depois outro programa, TV, na outra hora vaga, entendeu? Porque o que eu tô rodando não é brincadeira, não. Sabe que tipo, o Décio é um cara muito do bem, cara, muito gente boa. Eu tive o prazer de trabalhar com os Décio lá na American Sat, o Décio vai lembrar. Eu e o Wilson Timpano faziam um programa lá e você fazia... Timpano, exatamente. E a gente se conheceu lá. E o Décio é uma pessoa do bem, cara. Muito, muito gente boa, cara. Puta cara legal, velho. A gente tem que trazer ele aqui pra bater um papo. Vamos conversar direitinho. Legal, tá bom, Décio? Bacana. Legal ter você falando com a gente. E eu sabe que depois de mamãe, você é o primeiro a dizer isso, né? Ô, Décio, e vem cá, e aqueles pau que você quebra com a Mara lá? Ó, a Mara, hein, cara? Ô, bicho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita em tudo que vê na televisão? Não. O bicho pega lá, né, Décio? O bicho pega. Pô, depois de toda essa experiência, você ainda acredita em tudo que vê? Amor antigo. Tá vendo? É. Tá certo, vamos agradecer aqui a participação então do Décio Pitinini. Muito obrigado, viu, Décio? Décio, um grande beijo aí. Tamo ligado em vocês lá. Sucesso mesmo. Ó, e se você não gostou que a gente ligou pra você, a culpa é do Naim. Ele que passou o telefone, viu? Ô Décio, me mata uma curiosidade aqui. Quando é que vai voltar a televisão pra ficar normal aqui, o SBT? Eu digo, sem o negócio da anteninha, porque agora tem que botar uma anteninha, né? Não, você tem alguma notícia sobre aí? Porque agora não entra mais o SBT, a Record nem a RedeTV. Mas O que está se dizendo é que parece que os caras lá, quer dizer, todo mundo aí se reuniu, chegou no acordo e tal, papá. É, pelo que eu ouvi dizer, a última notícia que eu tive desse negócio foi que em setembro deve haver novidades aí, tudo voltar como antes. Pô, pelo amor de Deus, não de nada. Sabe como é que é a cabeça dessa gente? É, né? Pelo amor de Deus, precisamos. Amanhã, daqui 5 minutos é outra, né? Ah, mas precisamos voltar com isso aí, bicho. Não pode ficar essa guardia de linha, não. Anteninha é pra cá, aí. Anteninha pra lá. Anteninha pra cá. É no saco, anteninha. Pô, tá né? Doido, velho. Vambora. Desce um grande beijo pra você e parabéns pelo teu programa lá, eu vou focalizando, hein? Tamo junto. Boa, Décio. Meu amigo querido, e a gente tem que se ver mais aí pra poder botar o assunto em dia. E vem no meu show, cara. Vai no Renaissance, cara. Sábado, meia-noite, pô. Vai lá, não, muita gente já foi. Tanta gente já foi, a Mara foi, todo mundo foi, o Coisinha foi, o outro foi também. Tá todo mundo indo. Aliás, ele podia ir com a Mara, né, Serginho? Pode ir com a Mara, a Mara foi, pô. Mas então, Serginho, o problema é que tem tanta gente lá, que teve que entrar todo mundo de graça, não deu pra entrar. Não ia dar lucro. Não, espero lá no show, hein, pô, sábado. É, tá bom. Meia-noite do Renascimento. Valeu, obrigado, Décio. Valeu, Décio. Até o Rivelino foi, né, Serginho? O Rivelino foi, pô. Obrigado, Décio. Boa noite. Valeu. Boa noite, parabéns aí, tchau. Tchau, Décio Pitinini aqui no Estádio 97 da Energia 97, o Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E o oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Né? Eu fiz o show no navio, é sensacional. Mas esse navio aí, eu não sei se é o mesmo que você foi, é o MSC Preciosa. É. Um dos maiores navios que vem pra cá. É o maior navio europeu no Brasil, não tem igual. Não, é maneiro, essa viagem, já fiz essa viagem, sai de Santos. É, vai até três dias, três noites. Isso. Legal. É isso aí. Vale a pena mesmo, Boa, isso aí vale. É um programão, hein, bicho. É, nóis, Serginho. Vamos combinar. Não, eu vou falar contigo, a gente vai acertar aí pra você fazer um show no navio. Boa, vai ser legal, hein. Eu já fiz uma vez em navio, uma coisa maravilhosa. Fica na cabine, vou levar minha gata, vou levar minha mulher vem meu amor. E se ninguém ri, a gente joga o Serginho no mar. Fazia mãozinho no navio, né? O navio vai andando. Eu só faço amor com meu chapéu de hélice. Aí a cabine é com. Chapéu de quê? Meu chapéu de hélice. Mas sério que você já fez isso? Chapéu de hélice? Ela fala que é uma fantasia dela. Aí ela fala, amor, chapéu de hélice. Aí eu boto meu chapéu de hélice e vem peladão. Aí começa. Eu não te emprestei da minha cabeça de cachorro, malandro. A primeira noite eu botei meu chapéu de hélice. Lembra, meu? Posso contar, né? Posso, né? Pode. Vou contar. Ela tá adorando, pode contar. Ela tá meio séria, mas vou contar. Botei meu chapéu de hélice. Ela falou assim, olha, você vai fazer amor comigo com chapéu de hélice? Eu falei, vou. Ela falou assim, puxa vida, eu vou realizar meu sonho. Aí eu comecei, né? Peladão, só com chapéu de hélice. Eu comecei, raia, gozei, foi, já gozou, foi pegadinha no balado. Gozei porra nenhuma. Ô, mano, foi a primeira noite. Foi a primeira noite do Serginho Balado. É isso aí, gente. O negócio é o seguinte: quantas vezes você precisa pegar um táxi, você precisa pegar um transporte que a tua empresa lá fornece, né? Ou chama um táxi e tal, pra te levar pra uma reunião, pra te levar aí pros compromissos profissionais da sua empresa. Mas só que eles chegam e falam assim, não, olha, paga lá o táxi, traz a nota, a gente te reembolsa. Você paga na frente, depois a gente reembolsa. Aí você vai lá no RH, no financeiro, ó, precisa reembolsar aqui a nota. Ó, passa aqui dia 32 de janeiro. Putz. Né? Errou. Aí você arcou lá com o negócio, vai demorar pra receber, etc e tal. Olha, um jeito de acabar com esse problema que é bom pra empresa, que vai pagar pouco pelo transporte. Fala. E bom pra você que não vai precisar tirar do seu bolso. Mano. É, ajude a sua empresa a fazer um convênio com a 99 Corp. É vantagem pra todo mundo, gente. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Sabia disso? Yeah. E mais, você pode ganhar até mil reais em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo, com a 99 pagando a conta, Basta você indicar a sua empresa, a empresa que você trabalha, e se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Ah, é? Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Boa. Anota o link para você indicar lá a empresa. corp.99taxis.com/estádio97. Entendeu? Entendeu? Sim. E quem entrar no ar falando voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. Boa. Oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo receberá a maior paixão do planeta. Boa. É você na Rússia com a Stella Barros. A Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Então, nem pensar em tentar uma aventura que não seja viajando através da Stella Barros. Mesmo porque eles são os caras que têm o hospitality, né? Tá. Ou seja, são os caras que tem lá, bicho, ó, aquele pacotaço legal que te garante chegar e voltar, né? Que te leva no dia do jogo, pra sede do jogo. Beleza, avião fretado, vai, volta. Segurança, então, né, velho? Você tá lá fora, no país que você não conhece, é segurança, né? Você conforto. O cara tá ali, se sente seguro que você vai pro lugar certo. Com tem as pessoas. Se sentir amparado. É, né, exatamente. Isso então, é fundamental. Se você quer assistir a Copa do Mundo, convide seus amigos, arme com sua família e ligue hoje mesmo lá na Stella Barros. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Pode ligar agora, tá bom? Detalhe, você pode parcelar em até 10 vezes no boleto. Eu sei que você gosta de pagar no boleto. Vai lá, 10 vezes no boleto. Liga lá, 2166-2250. Você vai falar, mas não tenho tempo de ficar um mês inteiro fora do lugar. Não, eles têm um período lá, um roteiro. Você vê um jogo só, se quiser. Ah, é? É. Ah, pra um jogo só. Aí, só pra primeira fase. Aí, só pro resto da Copa. Só a semifinal e final. Olha. É tudo modulado. Olha. É bacana demais. Então liga lá. 2166-2250. E viaje pra Copa do Mundo com a Stella Barros Turismo. Boa. É você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Legal demais, hein? Vamos fazer agora um momento sem parar. Colocar três ouvintes no ar. Três ouvintes no ar. Bora, né? Um atrás do outro aí, dinâmica, porque essa galera quer fazer uma pergunta pro malandro. Com certeza, né? Quantos fãs não tem o malandro? Quanta gente que não acompanha o malandro na mídia? Porra, velho. Você tá de brincadeira. São décadas acompanhando aí o malandro, então deve ter muita gente querendo fazer a sua pergunta. Vamos lá, um momento sem parar. Três ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Vem dar pra mim, vem Benjamin, vem dar pra mim. Oi! Vem Benjamin, vem dar pra mim. Vem sempre rodando, vai! Vem dar pra mim. Vai, Serginho Malandro, vai! Você daria, Benja? Você daria? Passo, Benjamin, pro Serginho, né? Ou passo? Claro, pô, sou o príncipe. Pro Serginho? É. Dá pro lógico. O Serginho, ai, ai. O Serginho foi o príncipe da Xuxa, o Benjamin adorava. É. Olha, vou dizer um negócio pra você. O show do Serginho é engraçado pra caramba. Mas olha, você sair pra jantar com o Serginho e aí, é tão beijão. Engraçado quanto. Um dia nós fomos jantar, mas o que a gente ria com esse cara, velho? É mesmo? Esse cara é muito bom. Mas eu não posso. Alô? Vou comer uma pizza. Opa, alô? Alô? Alô? Quem fala? Eu não posso. É, Madalena. Oi, Madalena. Ô, Madalena. Ô, Madalena. Madalena do que é o seu nome completo? Madalena de Oliveira. Madalena de Oliveira, só isso? É, Maria Madalena de Oliveira. É que eu gosto que me chame de Madalena. É que vem três vezes sem justo. Lembra, Dodô? Maria Madalena. É, Sandra. Sensacional. Essa música é muito boa. O Benjamin não gosta da música. E aí? Manivela Madalena também. É, também. É isso aí. Madalena. É boa, é boa. Ô, Madalena. Oi. E quantos aninhos você tem? Ah, eu nem vou falar, não? Porque senão fica chato. É mais de 30 ou menos de 30? É mais de 30. É mais de 40 ou menos de 40? Não, mais de 30, vamos lá. Mais de 30, tá bom. E o bairro? É Santo Amaro. Santo Amaro? Isso. Tá bom. Eu morei ali perto do Borba Gato. Aí, ó. Ah, você morou perto? É da perto. Estátua. É. Eu conheço. E o time? Eu era o Borba Gato. O time, Corinthians. Olha só, Madalena, nós estamos aqui... Coringão. Nós estamos com o Serginho Malandro hoje, é o convidado. Você tem alguma pergunta, quer conversar com o Serginho? Com o Serginho Malandro? Isso. É. Ah, eu gosto dele. Você gosta do Serginho? Eu acho ele um barato. E mando um abraço pra ele. Então obrigado, fala com ele aí, aqui, ó. Ô, Madalena, Madalena. Oi, oi. Pode ganhar uma geladeira, um videocassete agora e um liquidificador se você abrir a porta dos desesperados. Você tem que gritar, grita bem alto. Grita, Madalena, grita! Ah, vou gritar! Grita! Qual a porta que você vai abrir, Madalena? A 1, a 2 ou a 3? A 1, a 2 ou a 3? A 1, a 3, a 3. Vamos abrir a porta número 3. Agora, Madalena, você pode ganhar um macaco. Pode ganhar um macaco ou um videogame Atari. Ou então, um Bozano. Pode ganhar um Bozano aqui, nosso Bozano. Ou um McDonald's. Bozano, ou um McDonald's. Agora, vamos abrir a porta. Vai abrir a porta. Ah, vai abrir. Abre, Madalena. Vai, vai, vai. Ah, saiu o macaco, Madalena. Sai correndo, Madalena. Ah, Madalena. Ah, que pena, né? Oh, que pena. Fica pra próxima. Pegadinha do malandro, Madalena. Ó, Madalena, você é de Santo Amaro? Vou te dar um par de convites pra você assistir o Serginho Malandro. Olha aí, olha em Santana, aí, no sábado. Okay? Boa, boa. Vai ver lá no teatro. O malandro. É do teatro DP. A PCD em Santana. A gente, uma hora, pode levar seu marido, seu namorado, seu ficante. Olha, Madalena, é na Rua Voluntários da Pátria, 547. Boa, que legal. Boa. Ah, boa. Legal. Um par de convite pra Madalena. Tá bom. Okay? Depois você convida, fala com o produtor aqui, e já tá tudo certinho. E você... Ô, Serginho. Oi. Conta pra Madalena o dia, a noite, a balada que você saiu com o Alexandre Frota. O Frota é o seguinte, brother. O Frota falou pra mim, malandro, vamos beber. Eu falei, vamos beber. Meu irmão, o Frota ficou doidão, bicho. Doidaço. E aí? Do nada olhou pra mim e falou, malandro, eu quero. Eu falei, para com essa porra, meu. Para com essa porra. Eu quero fazer um filme com você. Eu falei, para com isso. Para com isso. Aí ele falou, quer fazer filme? Vamos pro puteiro. Eu falei, puteiro ou fazer filme? Eu falei, puteiro. Aí fomos pro puteiro. Meu irmão, eu tava tão bêbado que eu entrei no táxi, eu desmaiei. E o Frota foi legal, foi motorista. Meu amigo tá desmaiado, não vou pro puteiro, não. Vou levar meu amigo pra minha casa. Aí quando eu cheguei na casa do Frota, bicho, quando eu abri a porta, tava o Frota e a mãe dele. Eu olhei e falei, quem é essa puta velha feia? Ele, porra, Madalena, é minha mãe. Eu falei, vou comer em consideração. Mas isso eu conto no teatro, cara. Não é pra contar aqui, bicho. Pô. Sensacional. E o Frota é irmão, cara. O Frota é irmão, cara. Ô, Madalena. Oi. Mas você já tá mais de uma hora dando um show aqui, Serginho. Não, eu só tô ouvindo. Mas, ó, fala aí pra mim. Quando que o Corinthians vai ser campeão? O Corinthians, pô, na minha opinião, o Corinthians, com todo o respeito que eu tenho a todos vocês, pelo andar da carruagem, eu nunca vi um time ganhar tanto, não perder, ganhar tanto. E acho que o campeonato vai acabar, eu acho que em setembro, né? Eu acho que vai acabar em setembro. Eu tô e domingo foi em cima do teu time, hein, Serginho? Eu sou Fluminense, bicho, mas eu acho que o Corinthians, ele tá fazendo uma coisa que há muito tempo que a gente não vê, né, bicho? O Corinthians não perde. Não, será que vai vir mais reforço para reforçar o Corinthians? Mais reforço? Não precisa, será que é mais reforço? É, será? Para, não Madalena. Precisa. Para, Madalena. O Corinthians já tá bem. Você quer trazer quem agora pro Corinthians? O Corinthians? Quem que eu gostaria de trazer? Você falou desse assunto? Ah, nem mais. Tá fácil. Vai concorrer com o Paris Saint-Germain no lugar do Romero hoje. Você é corintiana, Madalena? Ah, eu sou. Você conhece o hino do Corinthians? Conheci o quê? Se você não errar o hino do Corinthians agora, você tá ouvindo, se você não errar... Ah, não manda eu cantar, não, que eu não sei cantar. Não, canta só um pedacinho, você conseguiu... Não. Eu posso mandar meu marido cantar? Ele canta melhor que eu. Pode chamar pra ajudar. Ajuda dos universitários. Foi. O que ele vai ganhar, Sombra? O que ele vai ganhar se ele conseguir cantar o hino do Corinthians? Se ele ganhar, vai ganhar um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. Pronto. Boa. Pode começar. Salve o Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro de nossos corações. Tá bom! Eu ouvi um ET na mente ali. Tudo bem. Um ET na mente. Eternamente. Ganhou o prêmio, galera. Ganhou, viu, Madalena? Eu ganhei. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's, tá bom? Oh, beleza. E o Bozano? Você tem que falar o slogan. Hã? Você tem que falar aí a frase. Só Bozano me garante. 3 vezes mais proteção e diversão. Boa! Ganhou um kit exclusivo do Desodorante Extreme, tá bom, Madalena? E 99. Ah, você vai do quê? Eu vai de 99. Ah, vou de 99 Corp, isso mesmo. Ganhou um kit também, o marido tá fiado aí. Ah, beleza. Então tá bom, um beijo pra você. Pra você. E você, ó... Você mais o acompanhante, vai assistir o Serginho Malandro, beleza. O show Malandramente, opa. Dia 29, sábado, tá bom? Sábado agora, 9 da noite. É o show novo do Serginho Malandro, sim. Lá no Teatro APCD, fica na Zona Norte, mas ó, é na Zona Norte, você tá na Zona Sul. Ah, mas você vai pelo corredor Sul-Norte aí. 23 de maio, você vai chegar rápido lá. É verdade. 10 palitinhos, a gente chega lá. Tá bom? Mas aí de metrô, beleza. Perto da estação Tietê também. Perto da estação Tietê, mano? Aí, boa. Beleza. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Basta, precisa falar com ela ou não? Não. Não, já tá ok? Cacifofu. Salsifufu. Cacifofu, e aí? Cacifufu. Salsifufu. Ele falou Sacifufu. Sacifufu. É. Vamos lá, mais ouvintes no momento sem parar. Seguinte, sem parar ainda mais fácil. Compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Que isso? Chupa que é legal. Chupa, Domênico, é mundial. Que isso? Chupa, Domênico. Falando tá aí, chupa, pô. Que é legal. Vamos respeitar, né? Respeita aqui. Chupa, Domênico, é mundial. Que isso? Ai, ai. Alô? Alô? Quem fala? Tiago. Ô, Tiago com TH ou sem um H? Com H. Tiago do quê? Tiago Santoro. Santoro. Santoro. Primo do Rodrigo Santoro. Santoro, né? É. Cara, seu amigo? Cara, é fora. Rodrigo Santoro é meu amigo. Seu amigo, pô. É? Grande ator, pô. Eu sou um artista também internacional, né, Bruno? É, né? Fiz show em Portugal agora eu vou pra Miami fazer olha, um show. Tá vendo? Eu só queria o Rodrigo Santoro. Santoro. Ai, ai, ai. Tô ficando igual a ele, Bruno. Um dia eu chego lá. Ô, Tiago. Oi. Quantos anos, meu velho? 2.3B. 2.3B? B? B. É. É? 2.4. Tá no segundo 2.4. Turno dos 23 anos aí. É isso. Tá certo. E o bairro? É, Vila Andrade. Vila Andrade, beijinha. Ah, Zona Sul. É. É, Zona Sul. Matou. De primeira, você viu? Não esperou, né? De primeira e lá de primeira agora. Tem essa de falar que o Bá tá do lado dele. Não tem conversa. Humilhou agora. Quem é Bá? Como assim? Bá, depois você vai falar assim do Bá, você tá perguntando quem é o Bá, olha só. Foi desumilde agora. Foi desumilde. Aquele que você desembolou o pelo tantas vezes. Você escovou muitas vezes aqui. Escovou muitas vezes. Ô, Thiago, e o time? É São Paulo. Tricolou. Tá o Serginho Malandro aqui, ó, Thiago, quer fazer a pergunta pra ele, com ele aqui, conversar com ele? Fala, Thiago. Fala, Serginho, beleza? E aí, Gugu, só alegria. Alegria e correria. Aí sim. Faz uma pergunta boa, você vai ganhar um prêmio, mas tem que ser uma pergunta boa, bicho. Pergunta boa? Pergunta boa, brother. Pergunta profunda. Cuidado, Serginho, os ouvintes, eles às vezes... cuidado. Pode perguntar, então. Pode cuidado com as perguntas profundas. A gente responde qualquer coisa. Eu queria saber se você prefere o Mota ou o Vieira. É o quê? Ele vai te catar aí, ô. Prefere o quê? Vai pegar o Mota ou o Vieira? Não, não vai pegar. É o Serginho gosta de mulher, né, Serginho? Que frase é essa, tá aqui hoje. Pô, então, cara, por isso mesmo. Aí, ó, que pergunta é essa aí? Você acha que ele merece ganhar alguma coisa, Serginho? Não, mas se o Vieira aqui, olha, se ele tivesse aqui com um batonzinho, uma sainha... Você não punha o chapeuzinho de... Botava o chapeuzinho de Hélio. Botava o chapeuzinho de Hélio. Botava o cerol no moto aí, mano. É louco, velho. Mas empurrada. Diga, mano. O Serginho vai empurrar aí. Eu queria fazer uma pergunta aí pro Serginho, então, rapidinho. Ah. Ô, Serginho, conta aquela história da tua avó lá. Que história que a tua avó tem lá com o negócio da maconha lá que você contou uma vez aí? Da maconha com a minha avó? É. Minha avó com a maconha? Tem alguma história. É, não tinha uma parada dessa? Não. Ele fumou e não lembra. Minha avó com a maconha? Porra, bicho. Que história é essa, meu irmão? Olá. Maconha com a minha avó? Quem é esse não cara teve que fez nada disso? Pergunta? É o mano, tá lá no Rio, do lado mesmo. Tô lá no. Serginho, um amigo meu aqui, o Tomás, ele pediu pra você contar essa história. Tomás? É. Mas que história é essa, meu? Maconha com a minha avó, meu irmão? Porra, tá maluco? Oh, minha avó só gostava Tomás, de crack. Manda continuidade. Porra. Maconha, meu irmão. Não é, tá falando da avó dele, do crack, não é não? Rapaz, tá maluco, rapaz. Um pastinho de maconha pra minha avó é muito fraco, bicho. Ai, ai, minha ai, avó ai. Era cracolândia, bicho. Coitada da minha avó, meu irmão. Não sabe nem o que é cigarro, quanto mais maconha. Ô, Thiago. Oi. E aí, o Tricolor agora, vai deslanchar? Você ficou feliz ontem com o empate ou ficou triste com o empate? Pô, eu tava no jogo, Sombra, eu achei que ficou bom. Ficou bom, o empate, time do Grêmio muito organizado. Mas é aquilo, né? Não sei o que você acha. Eu não vi nenhum avanço tático, não. Ontem foi simplesmente na raça e no apoio da torcida. Agora, concordo contigo. No campo tá igual. Não, é verdade, mas você tem que ver que também que o Dorival Júnior foi o quarto jogo do Dorival. Ele teve a oportunidade de fazer 5 treinos até agora. Não tem como, não tem como. Não existe treinador no mundo que consiga. E outra coisa, ô Tiagão, até agora a gente não falou, mas o Centurion moiou lá no Boca, lá, hein? Nossa, moiou demais. Deu pra trás, minha mãe, Marcão. Também você viu o que o cara fez, meu? E agora, Marcão? Brigou lá na balada no final de semana, balada, lá. Bater na menina. Mas o Marcão, ele volta pro São Paulo, não, né? Então, na realidade, o São Paulo não sabe o que vai fazer com ele ainda, porque o Genoa também parece que não vai mais Boca não quer, o Esqueloto proibiu. Que ele então, mas a parada lá, Vieira, o Genoa ia comprar o jogador, né? Ele já tinha acertado isso daí. Ele tava na Itália, né, mano? Nada. Sim. O Centurion deu aquela espada falando que se ele não jogasse pelo Boca, que ele ia encerrar a carreira. Ih. Aí os caras liberaram ele pra voltar e acertar com o Boca aqui. O jogador permanecendo lá com o contrato ativo com o time da Itália. É. Aí o nosso cego, ele ia se apresentar ao Boca no dia seguinte. No dia seguinte, o Boca tá fazendo a pré-temporada e o pessoal tá lá treinando lá num lugar mais afastado lá. E Lanús. O cego, ele decidiu sair na noite anterior e promoveu uma selvageria numa balada, inclusive ele e alguns amigos. Os amigos estavam juntos. Ele correu o risco de ser linchado. Ele correu o risco de ser linchado na balada, sim. Ele teve que sair encapuzado, mano, coberto, que os caras iam quebrar ele na porrada, meu. Caramba. Pois é. Então aí o Esqueloto, que ficou sabendo da situação, largou o cara à deriva, falou... Ele é meio doido, né, mano? Comprometido. Que ele deveria já ter colocado a cabeça no lugar. E na boa, Domênico, é o tipo de jogador que amanhã vai não acrescenta nada, com a boca cheia de formiga, cara. É o cara que é estúpido. Teve inúmeras oportunidades e não aproveitou. Ô, mano, dizem que, inclusive, é o seguinte, o pessoal do Boca chegou e falou assim, beleza, vai jogar, ok, etc e tal. Mas nós vamos fazer um contrato aqui com uma série de proteções ao clube. Uma série de proteções. E que ele não teria gostado disso, já falou mal do presidente do Boca. E agora, se eu sou gênio, eu também não pego. Eu também não. Se eu sou gênio, é um inferno. E vou te falar, Sombra. Pegar um jogador de ser é arrumar pra cabeça. Quem vai acabar morrendo com esse preju aí é o São Paulo, viu, mano? Tô até vendo. Tá na cara, né, mano? Tá. Tô até vendo já. Vai ser. Ele postou outro dia, né, Sombra, nas redes sociais. Ele não colocou o São Paulo no tweet dele ali. Ele não escreveu o São Paulo, mas ele viu que o São Paulo tava forçando uma barra aí pra negociar ele e falou: ah, então beleza, vou voltar, mas vocês vão ver o que é ser FDP agora. Nossa. Era a letra de uma música. Que, assim, tem gente que fala que era por causa de uma namorada. E eu, quando eu li, como São Paulino, eu falei assim, isso aí deve ser mensagem direta. Que São Paulo fala assim, olha, se eu era ruim, você imagina agora. Meu Deus. Né? Se eu já era um cachorro, agora você é um FDP maior. Era mais ou menos assim a letra da música. O cara é um problema. Infelizmente, o melhor cara não trazer, né? Pô, ele ameaçou um cara de morte. Aí é aquela coisa, Sombra. Eu sei que vai ter o prejuízo, tudo, mas às vezes esse prejuízo até é melhor do que você tentar. Você tem que segurar o cara. Esse nego. Não, é assim. Acho que você não tem que agregar o elenco de jeito nenhum, porque vai ser problema. Senão complicou, pô. Mas você também não pode entregar de graça. Não, de graça não. Espera, vai ficar esperando até quando é o contrato? A Macutia tem um ar gostoso, hein? Hein? Até quando sim, é o contrato? Ah, bom. Aí sim, dá uma escanteada. Ah, deve ter uns 2 anos ainda de contrato. Quem vai querer um vai segurando. Desse, porque o nego uma hora vai ser obrigado mas é que eu tô arrumar um time que pague uma grana pro São Paulo. Quem é que vai pegar um cara desse, cara? Velho, louco do tem time que pega. Ah, tem. Estão querendo o Wesley. Tem o Raça. Mas não dá pra comparar, cara. O Wesley com o Centurião faz fora de campo. Algum time da Argentina pro São Paulo não sair sem nada na mão. Mesmo que não ganhe tudo que... Não recupere todo o dinheiro, pagar o investimento. Uma quirela, mas pelo menos, lógico, cara. Você vai perder, tem 2 anos de contrato, porra. Ô, Thiago. Não dá pra perder dinheiro. E seu palpite é em São Paulo e Botafogo, sábado à tarde? Em Botafogo. Lá em Botafogo. Então, postei com o meu chefe aí. Meu chefe é botafoguense. Tá precisando brincar. Tira foto, colou, mostra isso. Você conhece, cara, você conhece um botafoguense, cara? Eles são que nem a gente, dois olhos. Lá na minha empresa tá concentrado 80% da torcida no Botafogo. Tem cinco campoguenses. Putz, eu imagino. Então, é quase unanimidade lá, é Botafogo. Imagina. Então, você trabalha no asilo? É. Não, aí era só Santista, né? Ah, tá. Porra, então tá bom, Thiago. Um abraço pra você, viu? Só mandar um abraço aí, Sombra, pro Dudu Zeira, pra galera do Orfanato da Edicade e pra galera da Mauai. Então tá bom, cara. Valeu, valeu. Obrigado pela audiência. Abraço. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Você é um chupador de cano. Ai! Sente pedala, mano. Sente pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Com chapéu de hélice. Ai, Bambi. Alô? Alô, Domênico. Opa, quem fala? É o Edson, tudo bom? O Edson, opa, tudo bem, vai? Edson? Tudo bem, e você? Bom, Edson do quê? Ah, Edson Ribeiro Pires. Ribeiro Pires? Isso. Quantos anos, Edson? Edson Ribeiro, 37. 3.7. E o bairro que você mora, qual que é? O bairro nobre, igual o nosso, né, Domênico? Aqui na Vila Nova Cachoeirinha. Ah, é nóis, Zona Norte, querida. Ah, o Domênico não gosta, que diga que ele mora na Vila Nova, Cachoeirinha. Assim, ele diz que ele é da Casa Verde. Mas é Casa Verde. É um nível acima. Mas é Vila Nova Cachoeirinha ou Casa Verde? Vila Nova Cachoeirinha é um bairro, Casa Verde é outro bairro. Falei qual que é o melhor? Mas não é, são dois. Casa Verde é bem melhor, né? Mas qual que é melhor, Domênico? Aqui, nosso bairro é Abu Dhabi, né? É o bairro nobre, né? Abu Dhabi, hein? É. Abu Dhabi. Ah, é Abu Dhabi? Abu Dhabi. É, sim. Então tá certo, ô meu velho. E o time? Segue o líder. Aí, ó. Ah, Coringão, filhão. Tudo nosso. É nóis, mano. Mas, ó, tamo com o malandro aqui. Serginho Malandro, cara. Pô, tem nem que falar, cara. Eu sou fã. A minha fã dele? Foi assistindo esse cara. Você foi ver o show dele? Não fui ainda. Ah. Tava atrás do ingresso pra essa semana, mas infelizmente vou ter que trabalhar no horário do show dele, cara. Aí não vai dar. O que você vai fazer? Trabalhar como, né? Sábado à noite? Sábado à noite. Trabalho com telecomunicações, eu vou sobrar. Do aí, não caramba, tem aí não dá, né? Pô, aí não dá, só pode ter um show, fazer serviço só no horário noturno. Ô, Serginho, você precisa fazer um show de manhã para as pessoas que trabalham sábado à noite. eu vou fazer em Sorocaba, eu vou fazer um show de manhã, mas é um corporativo, sacou? Ah, tá. Mas ô, Serginho, só vai ficar esse final de semana? Esse final de semana, só vou ficar esse final de semana. Na PCD, né, que é em Santana. Não, senão você ia... Né? E vai ir no Renaissance. No Renaissance. É, noite. Que pena que você não vai poder ir, irmão. Você dá muita risada. Pô, é. Com certeza. Eu sei. Eu já assisto já o programa de você, ô Serginho. Você é espetacular, cara. Você Serginho, fez parte da minha infância, velho. Eu obrigado, assisti você sempre quando era criança. Malandrovski, né? Tinha até os LPs, mas os você LPs gostava... sumiu lá de casa, cara. Mas você é mais o Super Malandro ou Malandrovski? Ah, o Super Malandro. Super Malandro. É, malandro era, também é fase boa, né? Fase boa, né? Super Malandro, é, mó barato. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Obrigado pela tua ligação aí, irmão. Tamo junto aí, bicho. Quando puder, vai ver meu show, que você vai se divertir muito. Muito obrigado mesmo, cara. Sou seu fã e, bicho... Faz o iaia, faz o iaia, faz o iaia. Iaia! Iaia! Iaia! Lavado farofa, aí, malandro, tá vendo? Ah, é o cara barato. É fã mesmo, hein? Esses caras são tudo loucos, né? Você podia ver os caras tatuados com o Sérgio Malandro no braço, meu irmão, nas costas, na perna. Você tá brincando? O nego meteu uma tatuagem verdade, de Sérgio Malandro? Verdade, bora, Serginho. Verdade. Eu acho que isso aí é gratidão, né, bicho? Sim. É. Eu percebo também. Eu fiz umas tatuagens muito doidas agora. Ah, até, é? Meu amor tá aqui. A primeira vez que eu fui transar com ela, eu tirei a camisa, meu irmão. Com o chapéu de hélice. Não, eu botei nas minhas costas aqui. Eu tatuei Car System. Porque Car System é quem apoia, né? System. É rachador Car System, o maior da América do Sul, né? Se tiver uma moto, se tiver Car System, o carro não rouba a moto. Então, eu botei Car System nas costas. É. Quando eu tirei a calça, ela falou aqui assim, ó, Telecena. Porque me apoia também, Telecena. Ela falou assim, você é louco, cara. Você botou Car System nas costas, você botou Telecena na perna. Eu falei, botei, meu amor, é gratidão. Telecena, você compra uma Telecena, você pode ficar rico. É. Telecena é mó barato, Telecena me apoia. Um abraço pro Daniel Abravanel. É, Daniel Abravanel, toda a turma pro Tadeu, pro Costa, pra todo mundo. Então eu boto Telecena mesmo, porque Telecena eu sou grato. Na bundinha da direita eu botei Dolly. Dolly, bagulho. Eu botei bem pequenininho, porque não foi um patrocínio, né? Então foi um apoiozinho. Só apoio. Só apoio. Aí, meu irmão, ela falou assim, meu amor, que é isso? Você tá cheio de tatuagem. Tem mais alguma? Eu falei, meu amor, tem uma no Jucão. Quer ver? Ela falou assim, você tem uma no Jucão? Aí eu, pô, tive que mostrar o Jucão. Aí quando ela viu, ela falou assim, meu Deus, Tá escrito AIDS. Eu falei, calma que eu vou dar uma esticada. Adidas. Boa, boa. Sensacional. Então posso falar aqui do meu Instagram, que eu vou fazer uma promoção. Acabei de receber um comunicado do meu filho. Ah, diga. É, o pessoal que foi no teatro, por onde que compra lá na bilheteria? Bilheteria Express. É o APCD, o teatro APCD. Então você compra o seu convite pela a bilheteria Express. E se chegar na bilheteria, na porta do teatro, você faz E aí você vai pagar 50% só. Então você pode comprar duas meias. Paga meia. Você que não. Você tem 30 e poucos anos, com a sua esposa e tal, bababá, sua namorada, você compra duas meias, chega na porta do teatro, na hora que você vai lá entregar lá o bilhete, você faz e aí. Então você vai pagar só 50%. Aí. Você pode comprar pela APCD da Bilheteria Express. E no Renascença você compra pelo compra ingresso. Sensacional. Você compra duas meias, chega na porta do teatro e faz. Tem que falar e aí. E aí, você paga 50% do Serginho Malandro no sábado. Ô, Serginho. Vai lá no meu Instagram, @ Serginho Malandro com dois L's. Serginho Malandro com dois L's. Vai botar um L só, que teve um safado que fiz que sou eu, mas que não sou eu. Então é Serginho Malandro com dois L's. Aí você vai ver toda a promoção, vai ver tudo direitinho. E vai assistir o Serginho Malandro nesse sábado aí, que vai ser uma barata. Ô, Serginho. O programa que pega em Ribeirão Preto? Temos muitos ouvintes que ouvem através da internet, do aplicativo. Eu vou estar em Ribeirão Preto no Teatro Pedro II. Então o pessoal fica ligado lá no domingo. Ô, malandro, sabe quem foi no teu show também, cara? O presidente do Corinthians, Roberto Andrade, ele apareceu no teu show, não apareceu? O Andrés, pô? Não, o Roberto Andrade. O Roberto Andrade foi no meu show do Corinthians. Eles foram. Falou que mijou na calça vendo o teu show aí também. É, eles foram. Ah, mas é incontinência urinária mesmo. Tá velho. Tá velho. Ô, Serginho. Ô, Serginho. Lembra aquela noite lá que a gente tava jantando, eu, você, o Edmundo e teu filho? Aí você tava contando uma puta história triste de um amigo teu. Aí o Serginho, teu filho, perguntou: e onde? Como é que ele tá, pai? Você falou, ele morreu, seu imbecil. É, bicho, como é que foi essa história mesmo, cara? Nossa, o Edmundo perguntou de um amigo de vocês em comum, você contou uma puta história aqui, o João. O Zé, dono do Baluarte, cara. O Zé, que era sócio do meu irmão e da Rô, que veio a falecer também, agora a Rô, rapaz, a Rô da pizzaria Rô, ela faleceu agora, tem uma semana passada, semana retrasada, uma tristeza, um infarto fulminante. E o Zé era nosso sócio, porque, pô, meu irmão... Aliás, morremos três, né, bicho? Meu irmão, o Zé e a Rô. Que coisa, né, cara? Caramba! Tudo de infarto. Caramba! Aí o meu filho... Pô, filho da Mary, né, bicho? Da Mary Malandro, então você imagina, né? Aí, eu falando lá, babababá, e ele perguntou, e aí? Como é que tá o cara? Eu falei, cala a tua boca, o cara já morreu, cara. Fica falando na frente das pessoas. Eu vou te falar, bicho, que família, meu irmão, que fase. Tá bem, né, Serginho? Que fase, Edson. Fala aí, Sombra. Deixa aí o seu palpite pro jogo do Corinthians pela Sul-Americana, Edson. Corinthians, quarta-feira. É. Goleada de 1-0. Ah, não tem chance de ser desclassificado aqui, né, pra esse time aí. Né? Dependendo do cara, ele vai fazer quarta-feira, mano. Quanto foi o primeiro? Depende do que ele vai calar, mano. Porra nenhuma, velho. Se o Corinthians jogar com 8, vai passar. Mas quanto foi? Foi 1-1. 1-1. Fez gol fora. 0-0 é nosso. 1-1, mas 1-0 aqui tá bom. E pode ser que ganhe o Flamengo domingo. Tem que ganhar no Flamengo pra garantir esse primeiro turno aí. Então tá bom, amigo. Um abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no estádio, tá bom? Obrigado, Sombra. Só falar só um recadinho pra vocês aí. Gostaria de agradecer muito que eu escuto vocês desde o começo, desde 99. Valeu. E no ano passado eu passei por uma situação muito triste com a perda da minha mãe, que ela escutava muito vocês comigo dentro do carro. E era super fã do Domênico. Ó, que legal. Pela loucura que falava que esse cara tá muito nervoso. Eu falei, não, mãe, ele é assim mesmo, típico, né? Italiano nato da Palestra. Então ele era assim, ela era uma santista. Meu nome é Edson, por causa que ela era fã do Pelé. E ela assistiu o milésimo gol no Maracanã. Pra mim, eu tô tentando falar com vocês desde o ano passado. Oh, que legal. Eu consegui hoje e por sorte pra mim, como o Serginho tá aí. Serginho, eu sou seu fã, cara, não tem nem que falar. Só tenho a agradecer tudo e. Meu, continua com esse sucesso todo pra vocês todos aí, cara. Obrigado, valeu, cara. Obrigado pela tua participação, irmão. Tamo junto aí. Legal. Sempre, boa, velhinho. Sempre. Beijo pra você aí. Falou, abraço. Valeu, cara. Um abraço. Valeu. Obrigado, valeu. Esse foi o Momento Sem Parar. E tem novidade do Sem Parar bacana pra você, viu? Sabia que agora dá pra você comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. E mais, aproveite agora, comprando o seu Sem Parar pelo site semparar.com.br, você leva adesão zero, uma mensalidade grátis e frete grátis. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Vai lá, agora você pode comprar pelo site semparar.com.br e tem vantagens. Estádio 97, também oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Também no oferecimento do Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E o oferecimento do Buscapé. Aproveite, compare e compre direto. Economize direto no novo Buscapé. E olha só, meus amigos, vamos falar do Extra. É, o Extra tem um festival que vai fazer aí o maior sucesso com a família, viu? É o festival do iogurte Extra. Muita variedade, mais sabor, suas marcas preferidas e muita economia, viu? Vem até o nosso corredor de iogurtes conferir de perto essas delícias. Presta atenção nessas ofertas. Olha, Activia Polpa Ameixa 110 gramas por apenas R$2,07. Danoninho para levar morango, 70 gramas, R$2,30. Iogurte Polpa Paulista Morango, 360 gramas por apenas R$2,82. Iogurte Polpa Ninho, 600 gramas, por apenas R$6,46. Chandelle, Chandelle Chantilly Caramelo, hein, por apenas R$5,96. Leite fermentado Chamito Bandeja com 6, 450 gramas por apenas R$4,69. É, meus amigos, Festival do Iogurte Extra. Vem pro Extra, Extra sabor pra toda a família. Ô, é Sombra. Oi, diga, mano. Só passar uma informação também, porque o Corinthians ele efetivou a compra do Pablo. Ah, tá certo. Tava negociando aí durante algum tempo aí. O Corinthians ele tinha o Malcom, que tá jogando lá no Bordeaux. É, o Corinthians ele tinha um percentual de 15% em cima do atleta ainda, que o Corinthians acabou repassando para o próprio time lá, para o Bordeaux, para que o Corinthians pague menos aí do que aqueles 3 milhões de euros aí que o Bordeaux estava pedindo para que o Corinthians pudesse ficar com o Pablo em definitivo. Mas boa compra, hein? O Pablo acertou a zaga do Coringão. Ah, é verdade, você tem razão. Excelente compra, né, mano? Mas pode acontecer de ser igual do Maicon, né? Que puta, ronrou e tal. Por falar em Pablo, ô Serginho, oi. Onde anda o Pablo? Qual é a música? Ô bicho, o Pablo é. Cadê o Pablo? O Pablo não é. Então, o Pablo deve ser. Não sei. Cadê o Pablo, bicho? Sei lá, você não viu mais? Eu não sei mais o Pablo também, brother. Eu não sei. Qual é a música tanto. Pergunta pro seu filho que ele deve saber. É, o Serginho. O Serginho vai saber do Pablo. Morreu. Né? Morreu, é. Morreu nada, o Pablo tá vivo. Olha, ó, tô me ligando que tá bombando teu telefone, bicho. Tem um monte de gente aqui mandando mensagem. Opa! Que audiência maravilhosa, hein? Pô, obrigado pelo carinho, Energia 97 FM. Que barato, hein? Aqui o pessoal, quero mandar um. Posso mandar um beijo aqui pro pessoal do Projeto Anjinhos? Da rua. Manda. É um projeto maravilhoso. Pô, eu hoje almocei com o Henrique, um cara espiritualizado, um cara maneiríssimo. É um projeto que tem 1.500 animais, eles cuidam de 1.500 animais, cara. Uma coisa muito bonita, uma coisa divina, uma coisa de Deus mesmo. São 800 cachorros. tudo de graça. Eles dão cesta básica para os donos dos cachorros, eles dão ração de graça, uma coisa. Eles cuidam dos animais. É um movimento muito forte, precisa do apoio de todo mundo. Não é de grana, não. Precisa do apoio é cuidar dos animais, entendeu? A mensagem é essa, cuidar dos animais. Então, um beijo para vocês que estão ouvindo aqui, de mandar uma mensagem aqui. Estamos ouvindo você aí, estamos nos divertindo bastante. Os cachorros estão rindo, as vaquinhas estão rindo, os animais tudo estão rindo. São 800 cachorros rindo, bicho. A gente faz até os cachorros rir, bicho. Legal. Isso aqui é importante, seu bicho. Os cachorrinhos tudo rindo. Ha, ha, au, au, ha, ha, au, au, au, au. Aí, projeto Anjinhos da Rua. Um beijo pra vocês aí, um grande legal. Beijo. Legal. Então aqui o resumo das manchetes, pra você que não acompanhou na abertura. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? Tricolor ontem conseguiu arrancar um empate do Grêmio, vice-líder. É um empatezinho glu-glu. Os corintianos agradecem. Aí os antes ficaram desesperados. O Lucas Fernandes, rapaz, que azar, hein? Menino lá entrou bem, fez o gol. Desfalca o time no próximo jogo, com estiramento. Mas o Profeta pode jogar no final de semana. What the fuck now, Palmeiras? O Palmeiras treinou no CT do Galo, lá na cidade do Galo. Como é uma cidade do Galo? Tem muita galinha? Amanhã também, Mai, Luan, Bruno Henrique, Daverson, esses jogadores aí que veio dessa segunda leva, não vão poder jogar. Mas amanhã deve ter o ataque lá. Dudu, Borja e Roger Guedes. Deve ser o ataque, o Jailson no gol, hein? Amanhã precisa do... Pelo menos nada. Precisa vencer. Santos, let's go! Bicho, amanhã... 2-0 na Cuca, o Peixe recebe o Flamengo, às 21h45, na Vila, hein? Ricardo Oliveira volta contra o Flamengo, já tá bem. Meu, Ricardo Oliveira, aconteceu tudo, hein? Como diz o Ale, foi que nem aquela música do Pulso, do Titãs, né? E o Nilmar? Tá lá o Nilmar? Beleza, só pra saber. Yeah, yeah! Scream for me, Corinthians! Olha só, o Romero para por 9 meses, hein? Yeah, pegadinha! Olha, amanhã é um time bem diferente, hein? Contra o Patriota, vai ter o Casim no ataque, o Giovanni Augusto, vai ter a dupla lá sertaneja, Cleiton e Cleison, canta aquela música lá, deu pra ti, Cleiton e Cleidir, gente. É o ataque baixo astral amanhã, hein? Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. No oferecimento do McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne, duplamente igualável, duplamente imperdível. E o Estádio 97, que também tem oferecimento de Fricol. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ah, meus amigos, vamos falar de Buscapé, é verdade. Sabe quando a gente vai comprar na internet e fica colecionando aquelas abas no navegador? É ruim pra caramba, né? Para com isso! Dá um busca no Buscapé, meu amigo. É, o novo Buscapé reúne as ofertas das melhores lojas em um só lugar e facilita pra gente na hora de descobrir o menor preço. E agora, Além de comparar, você ainda compra direto do Buscapé. Olha só essa oferta que bacana, hein? Smartphone LG MK4 novo com tela de 5 polegadas, quad-core, por apenas R$449 em 10 vezes sem juros. Olha que promoção bacana, acesse agora buscapé.com.br e garanta o seu smartphone LG MK4 novo. Gostou? Olha, tem muito mais ofertas, viu? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo e dá um busca no Buscapé. Novo Buscapé, compare e compre direto. Economize direto. Dá um busca, dá um busca, dá um busca, dá um busca. É isso aí, pessoal. Vamos agradecer aqui a presença do Sérgio Malandro. Grande Sérgio. Obrigado, muito legal. Boa, Sérgio. Esperando você, beijo. Grande beijo pra você. E fica valeu, aqui um recado atração, dado aí. Então, tô esperando vocês lá no teatro, Teatro APCD, né? Em Santana. Sábado, em Santana, às 21h, você que tá me ouvindo. É o show Malandramente. Malandramente, vai encontrar todas as minhas histórias, vão morrer de rir, vocês vão ficar rindo lá uma hora e meia, uma hora e quarenta, dando risada. É, às 21h é no Teatro APCD Santana, e eu saio correndo de lá e vou para o Teatro Renaissance aqui na Alameda Santa, aqui com a Doc Lobo, às 23h59, meia-noite. É meia-noite. Né? É que a gente fala 23h59. Você dá para saber que é sábado. Para saber que é sábado. Meia-noite, tá todo mundo convidado, falou iê, paga 50% de desconto, tá todo mundo convidado. Entre no meu Instagram agora, @ Serginho Malandro com 2 L's, ou entra no meu Facebook, Sérgio Malandro Oficial, o meu Twitter também é Sérgio. E pra contratar você pra fazer stand-up no navio, fala com quem? Tem empresário? Meu filho. Pode seu ligar, filho? Pode ligar no 21, liga no 21 997-00-5300. 21, Rio de Janeiro, 997-00-5300. Fale com o Serginho Tadeu, meu filho. E você vai ter o show do Serginho Malandro. Pra você que tá me ouvindo agora também, quiser me levar pra alguma empresa. Sexta-feira eu vou fazer um show corporativo. Eu faço muito show corporativo, bicho. Adoro fazer show pra empresa. Porque eu faço aquela motivação, sacou? Pro pessoal vender mais, pro pessoal ter mais bom humor. E a gente eles dão risada. Qual é o rei do corporativo aí, o Ale Oliveira? É o rei do corporativo. Ah, vai, Ale! Serginho é monstro, cara. Isso aqui é fera mesmo. É fera, esse aí é fera. Serginho é monstro, mano. Isso aqui é fera mesmo. É fera, esse aí é fera. Eu sou fã dele, meu irmão. Sou fã dele. Ó, obrigado pelo carinho de vocês, legal, tá? Legal, Serginho. Tamo junto e tá. Boa, Serginho. E ó, vê se dá um par de convites todo dia aí no programa até sábado pra Serginho Malandro ajudar. Faz aí, eu deixo os convites aí pra vocês. Boa, tá bom? Deixa aí. Tudo bem, beleza? Mas como é que faz? Aí, ó, o ingresso tá aí? Tá, o Sandro deixa o ingresso, tá? Nós vamos sortear aí, Serginho. Dá pros ouvintes aí que é o parte do programa, acompanha os torcedores. Legal. E vamos que vamos, meu irmão. Valeu. E o iê e good morning. Não, good morning não. Good night. Good night. É isso aí, Serginho. Grande Serginho. Legal. Que demais, cara. Você ouviu a reapresentação do programa com o Serginho Malandro. Ah, pegadinha. Não ofereci... Não foi pegadinha, não. Valeu mesmo isso aqui, viu? No oferecimento de McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne duplamente inigualável, duplamente imperdível. Extra, futebol pede cerveja, Amstel geladinha. Futebol pede extra, é gol! Beba com moderação. Olha, um grande abraço. E amanhã a gente volta e vai reprisar um outro programa, que foi muito engraçado aí com a participação do Marcelo Marrom. É, foi muito legal. Amanhã 5h30 de volta. Valeu, até lá, tchau. Energia After Club. Lançamentos, sucessos e informações da Dance Music. Energia After Club no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia After Club. Segundas, terças e quintas, às 10 da noite. A energia que te move no fim de noite. Energia 97. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97. Energia 97. Energia. Agora na Energia. Night Sessions. House music. House music. O fino da House Music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Are we lost, or is this love that I'm feeling? Your burning touch is something that keeps on healing, and we can talk about. 97. Pretend. to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Energia. In faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. You're so high, you fill my heart with a joy. your sunshine, your sunshine shining down on me. Oh, your sunshine, oh, your sunshine, oh, your sunshine shining down. Energia 97. Them again. the city in a broke down car. And 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And sunshine.

Tu es jolie, tu es gentil. Lesson 1. Lesson 1. Lesson 1. For her day and night. I know my lady is around. I'll put everything I have on the line. I won't get better odds than now. Lady luck ain't waiting on my side. Lady luck ain't smiling down. Lady luck don't care about my pride. energia. I'm in love with the shape of you.